Misterios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Essa bosta. O que, que o titio vai ensinar? Quem chorume. Chorume. Chorume. Conecta-me. Que mulher ruim, jogou minhas coisas fora. Disse que em sua cama eu não deito mais não. A casa é minha, você que vai embora. Já pra saia da sua mãe e deixar meu colchão. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast do mundo, podcast que não fala absolutamente sobre nada e é conhecido como Chorume, hospedado no chorume.com.br. Chorume, pra quem não sabe ler e escrever, Chorume com X. Mas não sei se você adiantou a dica. Se a pessoa não sabe ler e escrever, ela não sabe o que é X. Não, mas isso é uma motivação pra ela entrar no Telecurso 2000 no aí. No Mobral aí. No Mobral alfabetizador e, sim, porra, parar de ouvir Chorume e aí se alfabetizar. E aprender que é com X o que tem que deixar de ouvir. Isso. Ou então, ela pode entrar em contato e fazer aulas de inglês com o Quiltão. se alfabetizar em inglês já. É isso. E então Chorume com X, porra. Ah, vocês já ouviram a voz dele aqui do meu lado esquerdo, pesando 132 quilos. Sim, engordou 2 quilos essa semana. Ele que odeia a qualidade do Uber, Wesley Zop. É muita eficiência, cara. Parece que chega muito rápido. Chega muito rápido. Ah. Chega muito rápido. Mais, parece... rápido, mais rápido que a sua gozada. É. Parece uma gozada. Mais rápido que a minha segunda gozada. Sem ter dado a primeira. Sem ter dado a primeira. E temos ele aqui, o deus nórdico do interior, loiro, bonito, de olhos azuis, o comedor de todas as mocinhas que não são inocentes. Ele que não brinca de adoleta, mas brinca de aboleta, Gabriel Asmar. A mão da porra. Né? Olá, eu queria dizer que eu realmente não como inocente, porque só passando pelo julgamento e sendo culpado que eu como. Senão eu não como. Isso aí daí sim era inocente. Não tem um advogado porta de cadeia, ele é o comedor porta de tribunal. Ele fica ali. Opa! Na verdade é tipo um ferro, né? Ele mete o ferro. Vai marcando igual boi, né? Tá ligado? E aqui o nosso visitante mundialmente conhecido como Felipe Boga tá aqui. Mas por que Felipe Boga? Ah, não sei, ele chegou se apresentando aqui. Felipe Boga. Me chama de Boga, cara. Não, mas... Pô, tô aqui na frente da minha família, vou falar Felipe Boga, ô caralho! Douglas é casado com a velha da praça, só digo isso. Mas por que com a velha da praça? Explica aí. Porque realmente é velha da praça. Conta aí, conta aí. A velha surda? Não, uma velha que, tá, morreu na praça e hoje eu falo que sou casado com ela. Ah, mas foi só pela herança, aquele cachorro. Você quer pô, 3 quilos de carne, cara! Fresca, abençoe. E eu, Douglas Domiciano Ganso, o único host da podosfera com a voz igual da Uni da Caverna do Dragão, enquanto sofre uma penetração por sabugo. Sim, é igual. Você nunca tinha comparado isso, é verdade. Me falam sempre isso. A Uni sendo penetrada. Ah, não! É o Douglas. Não entre em pânico, ouvinte. Esse é o podcast Chorume. O podcast semelhante a passar em frente a uma construção abandonada comendo algodão doce. Ah, porque dá medo. Sim, à noite. Sim, dá vontade de chupar rola. Era a minha segunda opção. Então vamos lá rapidamente para o que, Wesley Zop? A leitura de comentários e e-mails. A leitura de e-mails, mas antes eu gostaria... A gente fez participações essa semana, Wesley Zop. Fizemos as participações. Tivemos participações. Onde você andou participando, Wesley Zop? Não sei se eu participei. Você participou junto comigo lá, onde eu te desafiei pra uma batalha mortal. Ah, sim. Lá no MachineCast, porra. Sim, no Cast of Tretas. Isso, lá no Cast of Tretas, onde degladiamos até a morte. Até a morte da sua moral, né? Ou penso eu. Ou da sua consciência, né? Que não tem o Team Blue pra te defender, não. Vamos ver. Zop. Então, ouçam e julguem. Então ouçam lá quem é o verdadeiro campeão, quem sabe mais sobre a Rock Balboa lá no Cast of Tretas. Eu chutaria Garoto Var. Ainda bem que ele não tava na disputa. Então lá no Cast of Tretas, eu e o Wesley Zop lá na Cúpula do Trovão da Podosfera. Também participei lá do Formata Podcast. Finalmente eles reconheceram aí nossos talentos e me chamaram lá para participar. E falando sobre os cancioneiros da música brasileira, falamos sobre letras de músicas. E você cita algum cancioneiro específico que você gosta muito, que talvez era pra você ter o nome ou ter que escutar pra Queria saber? Queria eu citar um grupo famosíssimo pelas suas letras e pela sua moral cristã, que é chamado de Sambistas da Letra. Sim, mas parece que não são cancioneiros. Não, o povo ainda não está preparado para tal obra, então eu falei do amado Mestre Belchior lá. Então, Mestre Belchior. Fiquem lá, escutem lá nossas participações. Também temos uma apelação antes de ir para a leitura de e-mails, que é... O Renan Cirilo lá nos despertou falando o quê, Wesley Zop? Renan Cirilo falando lá do Na Trulha. Não, na trilha. Sim, na sim, trilha. Foi o que eu falei, na trolha. Onde ele chamou nossos ouvintes pra fazer o quê? Pra comentar e pra dar uma notinha pra gente lá no iTunes, Wesley Zop. Ah, é verdade. Então, a gente nunca comenta do iTunes aqui, cara. A gente é um bando de bosta, né, cara? A gente não sabe se promover. Então, por favor, você que tem a voz doce da sedução. Sim, sim. Use a sua voz de locutora M. Fanho. Pra chamar as pessoas pra dar nota pra gente lá no iTunes e comentar lá no iTunes. E com isso eu posso agradecer o Cirilo também, né? Mas com a voz fanha? Pode, por favor. Menino ouvindo, eu gosto da linha, e momento da fase, o iTunes, e nem entre linhas, e comentassem, a gente lê. E não é, Len? E o Obrigado Femino. Você é nojento. Obrigado. Gostei da técnica de enfiar duas mandioca na garganta. Toba na garganta. É um dom. Chama dupla penetração. Assim, não eram duas mandiocas, era o meu pau e do Felipe Bosa. Que parece mandioca por causa da terra. É engraçado um cara que tem nome de Felipe Bosa e é um pinto. Usar o pinto, né? Muito bem. Só queria deixar registrado que a primeira vez que eu venho aqui, eu já tô me arrependendo. É normal, é normal. Viajei 140 km pra sofrer bullying. O Wesley Zop, o cara pra comentar lá no iTunes... Tem que entrar no iTunes. E classificar a gente lá com 5 estrelas, o cara tem que ser, então, um usuário de Apple, iPhones, esse tipo de coisa? Não. Como que faz, então? Você pode baixar o iTunes em seu computer. Qualquer computador, pode então? Baixar. Qualquer bosta de computador. Aquele é computador do milhão, dá pra baixar dá o iTunes. Dá pra baixar? Dá pra, pode ser. Baixa o iTunes. Da Xuxa também rola? Sim, pode ser. Faz um cadastro, loga, digita lá Chorume, você vai Chorume ver. Chorume com X. Da Xuxa. E você pode dar uma nota. O que a gente ganha com isso? Ah, ganha mais prestígio. Ganha na... tesão. Também. A gente busca tesão. Ganha pau adolescente. exato. Então, muito bem, ouvinte, pedimos mais esse favor pra vocês. Vocês que já contribuem com tanto aqui pro Chorume, contribuem mais um pouco aí. Depois pediremos doações de órgão, mas só no futuro. Sim. E quero agradecer isso também ao Cirilo e ao Febrino por ter inventado o iTunes. Sim, e por motivar o Cirilo, né? Sim, também. Obrigado, Febrino. Sim. Vem aqui que o titio vai ensinar o que é incesto. Pri, primeiro e-mail de hoje dele, Luiz Gustavo Rocha, conhecido como Tobinha. Ah, sim, grande Tobinha. É, parente seu? Não, primo de segundo grau. Primo de segundo grau. Pode ser. Pode o cheiro é parecido. É. Primo de segundo grau. O assunto é sobre o podcast 14 Causos de Família. Então pode ver que ele tá acompanhando aí em dia. Foi longe, dia. Foi longe. Tá acompanhando em dia aí. Casal de gigantes. Exato. Parabéns pela força. Ele falou, olá, Choromoso, sou o Luiz Gustavo Senhor. Aquele mesmo que entrevistou o Wesley Zop e que é editor do Cultura Nerd Geek. Não sabia que ele era editor. Muito bem. Caso vocês não lembrem, eu sou o rapaz que não sabe desenhar nada no Gart. Lembrei. Venho até vós contar-lhes uma história do que aconteceu à minha família há tempos. A história começa em meados de 2014, quando eu, um jovem mancebo, estava em casa assistindo qualquer merda que passa na TV, quando minha namorada, que hoje em dia já é ex, me liga avisando que haveria uma festa e nós iríamos. Prontamente aceitei. Ótimo. Pula para o dia da festa. E eu tinha levado meu primo, que, para fins de conversação, chamaremos de Penisvaldo, que na época tinha apenas 2 anos de idade. E era uma festa de criança. Então tava na caráter. Sim. Penisvaldo foi brincar com as outras crianças. Parece um... um pedófilo, né, cara? Vai acabar muito mal, já tô sentindo já. E eu fiquei conversando com os adultos sobre política e tudo mais. Eita, cara, política, política. Sim, cara. O cara não sabe nem desenhar no Gart que vai conseguir falar alguma coisa de política. Alta do dólar. Não, mas qual que foi a conversa? Ah, você foi votar ontem? Ah, eu fui votar. Sim. Passou-se um tempo bom e eu estava distraído. Foi quando ouvi o som da trombeta do Apocalipse. E ela dizia, Guga, me caguei. Diferente do que diz a Bíblia, mas tudo bem. Parece que não tem essa passagem. É, não na sei. Na Bíblia é um pouco diferente, eu lembro. Hein? Eu li, não era assim, não. Com a dicção que só uma criança de 2 anos pode reproduzir. Como seria, então, Gabriel? Fisitotó! É, quem tem 2 mentais. Sim. Aí começou meu desespero. Vamos para o banheiro, eu disse, achando que era só um alerta, e ao chegar lá, foi que eu vi a situação desesperadora. Havia bosta até no pinto do moleque, mas até dentro da uretra, de entrar no bosta, um metrô de cocô dentro da uretra. Teve que dar aquela masturbada pra sair. aquela chupada. Não, aquela babada, porque mamada, você queria a merda que tinha dentro do pinto ali. Quem nunca, né, cara? Quem nunca? Ei, Penisvaldo, caralho. Foi um horror! Levei ele até a casa da minha namorada e fui tentar limpar aquilo. Estávamos eu, meu primo e minha namorada. Eu e ela tentando limpar ele, que agora tinha merda até na orelha. Vocês estão entendendo o que está acontecendo. Calma, Danilo. Calma. Demoramos 30 minutos para limpá-lo e no fim acabamos não voltando para a festa. Claro, depois que você já tem merda até no céu da boca, você não quer mais nada. Pois havia um cheirinho de merda no ar. Este foi o fim. Que é um peito pra quem tá cagado, né? Sim. Eu voltava pra festa, eu voltava. Mas antes de terminar o e-mail, quero fazer uma pergunta polêmica para todos os participantes do Chorume, que pintaram sua barba de branco e se tornaram Papai Noel da escrotidão. Quem será? Tá, então acho que é só pra mim, infelizmente. A pergunta polêmica é, se você descobrisse que está sendo traído pelo seu ou seu cônjuge, e ele está te traindo com um abajur vivo, que tem um pênis de 35 centímetros. Quem você comeria? Sua mãe com a mente de sua irmã? Ah! Ou seu pai com a mente do seu irmão? Não! E aí? Nossa, cara. Quem você comeria? Exato. Eu não tenho escapatória, não posso ser passivo ainda. É. Comeria não. Meu pai com a mente do meu irmão. Óbvio, claro. Né, cara? Porra, das doenças... Mãe é sagrada, né? Mãe é sagrada. Das doenças pelação, menores. Né? Das doenças menor, cara. Ah, próximo e-mail, então, Emanuel Rair. Emanuel o quê? Rair. Tá bom. É, o assunto é a primeira prega perdida. Acho que é um novo filme da Marvel, provavelmente. Olá, Chorocasters. Aqui é o Emanuel Rair. Emanuel o quê? Rair. Ah, tudo bem. De novo. Repita. Com mais uma lembrança doce. O podcast de vocês ainda é uma merda, mas estou apegado, por isso continuo ouvindo. Falta 15 episódios para completar. Espero que já tenha completado a... Claro. É tipo um álbum da Copa. Da Copa, né? 15 episódios para completar. 15 figurinhas para bater. É. Igual aquele aqueles álbuns que você colava a figurinha, você tinha direito a um prêmio, lá, uma bola, um jogo de dama, uma flauta de carne, por aí. Estava reouvindo o Chorume 41 e foi, filha da puta, você tá reouvindo episódio... Por isso que falta 15. Genial, né? Tá, tudo bem. Foi feita uma pergunta sobre passar 15 dias sem cagar e as dores. Isso me lembrou de um fato desgraçado de minha vida. Sim, me refiro à primeira violada no meu cu aos 10 anos. Quer dizer que teve aos 10 anos. Mas a primeira eu dos acho, 10 anos. Olha, eu acho que aquele clássico. Ele tava na igreja, ele era coroinha. O Wesley Zó pode falar também como ser, era. Pode ser. Possível. É o começo de todo mundo, né? Não sei se tarde desse jeito, 10 anos. Assim. É o começo da maioria das pessoas, né? Ainda é padre. Ainda é padre. Então, morava com a minha avó e nessa época estava acostumado a cagar de coca. Ou seja, agachadinho. Como em qualquer cidade do interior sem saneamento. Eram dias de liberdade, onde eu cavava um buraco e cagava completamente nu no meio do mato. Sensação de liberdade. Nas brisas matutinas e ao som de passos. Qualidade de vida, né? Sim. É qualidade de Parece vida. Que não podia ser assim na última hora pra fazer. Não ia dar pra cavar um buraco. Cidade grande, você não conta essas coisas. Né? Um dia depois dessa última cagada na cidade de vovó, tive que me mudar. Após a mudança, um problema grave. O medo de usar o vaso sanitário e ser sugado por ele e ter os intestinos virados ao avesso. Passei uma semana sem cagar. Me deu um pouco de medo agora de cagar no vaso. Ainda bem que eu uso a roupa. Duas semanas, quando comecei a sentir dores fortes na barriga, onde criei coragem para usar o vaso, após superar o medo, veio um outro problema. Eu fazia força para cagar. E não conseguia. Só saíam aqueles peidos espirituais que arrancam a alma da bosta e conjuram os quatro cavaleiros do apocalipse. A dor passava e eu desistia da cagada. E mais uma semana se passou. Puta que pariu! A barriga já inchada e com dores cada vez mais fortes, resolvi pedir pra mamãe me levar no hospital e expliquei toda a situação. Escondi de todos o fato que eu estava com medo de usar o vaso. Fui internado, me passaram vários laxantes e soros. Sentia vontade de cagar, mas não conseguia, mesmo com os remédios. Olha o trauma. Levasse o moleque no mato, porra. Ninguém ia cagar na hora. Eu tava vendo que o cara ia começar a esmurrar o chão, quebrar o contrapiso e cagar dentro. Hulk caga! Mão seca. O médico olhou pra mim e pra mamãe e falou: acho que agora só com lavagem intestinal mesmo. Senão... ele pode ter problemas graves. Eu, na inocência, perguntei como era o procedimento. E o doutor explicou com paciência. Já na maca, rezando para todos os deuses e santos, para aquela merda sair de mim antes do doutor chegar, me fudi. O doutor chegou, se higienizou e colocou luvas. E veio com uma garrafa de plástico mole com um tubo na ponta. Introduziu devagar no meu cu aquele tubo gelado e desconfortável. Com um líquido para hidratar a bosta dentro de mim. Enfiou a giromba dentro dele. A linha tá gelada. Ele viu aquele tubo gelado com líquido. Eu tô imaginando a cena, eu tô com muita dó. Nossa. Uma pincelada de KY no pinto. Por isso que ficou gelado. Mas né? O cara devia, pô, os caras fazem isso acordado, os caras deviam dar uma anestesia. Claro, porra. Porra, fazer uma criança ter que encarar o cara comendo o cu deles. Nossa, dele, mas que gelada que eu tô torando. Não, ar-condicionado. Acredito que já estava mais dura que o cimento aquela bosta dentro de mim. Fui levado para o quarto, pois tinha desmaiado. Acordei sozinho. Mamãe tinha ido tomar um café na cantina e fumar um cigarro. Quando, de repente, a natureza chamou. Se os senhores pensavam que a violada no meu cu tinha sido médico com um tubo, estão redondamente enganados. Corri, sentei no vaso que já nem tinha mais medo... onde a bosta saiu de uma vez e onde tive a impressão que um tijolo tinha caído mesmo. Na segunda força que fiz pra cagar foi como espremer um tubo de ketchup no hot dog. Ouvi até o boleiro de Ravel nessa hora. um misto de alívio e dor, agradecendo a todo o universo por propiciar aquela cagada colossal. De 15 dias. Exato. Durante o processo, ouviam as pessoas os meus gritos de dor por todo o hospital e eu escutava as enfermeiras comentando sobre o meu caso. Ele cagou. Algumas iam me perguntar se eu precisava de ajuda com rindo. Quase implante sem... de cu. E um banho, por favor, né? Quase sem forças, levantei ao terminar o serviço. Na minha cabeça, encarei aquele aborto que saiu de mim, um cocôzão cheio de sangue, negro como ébano, com orgulho no olhar e uma ardência no rabo. Dei várias descargas. Tive que cutucar a merda até ela se partir com o meu pé. Com o pé? É, pra ela poder descer, pois já estava na 30ª descarga e a desgraçada voltava. Voltava tipo, papai! Papai! Se apegou, né? Pai, tá me dando descarga, pai! Se apegou, né? 15 dias. Chega de banho, papai! 15 dias ela se apegou, né, pô? Normal, normal. Claro, é o amor, quem de, se amor de filha, né? É. Síndrome de Estocolmo, né? Aquelas coisas lá de... O médico me perguntou como estava e respondi que estava aliviado. Me passou mais um soro e me dispensou. Sim, senhores. Este é o relato de como um cocô arrebentou uma de minhas pregas. E passei vergonha diante de vários desconhecidos. Desde esse dia, cago criteriosamente às 6h35 da manhã. Mas acorda às 7, né? É, e como vocês podem perceber, a primeira violada no cu é inesquecível. Peço perdão pelo e-mail curto. Da próxima vez reduzirei para um discurso monossilábico. Um grande abraço a todos. Deixo uma pergunta polêmica para todos. Você prefere ter um mau hálito poderoso que faça as pessoas no raio de 3 metros vomitarem, impossível de ser tratado? Isso é uma arma química isso daí. Ou receber choques no seu ovo esquerdo e no ovo direito de todos os homens de sua família toda vez que alguém falar sílabas repetidas em qualquer palavra? Tipo arara, babaca e coisa desse tipo. Aí... Acho que é a primeira opção. É. O saco tá em jogo, né? O saco é complicado. Não, qualquer outra coisa eu aceitaria, não, mas eu também vou... Mau hálito, eu já tenho. Eu fico mau hálito. Continua como tá. Eu fico mau hálito e me isolo do mundo e tá de boa. E o saco isolado também. É, lógico, tá inteiro. E lembrando que eu posso processar as marcas farmacêuticas de remédio de enjoo que não funciona. Boa! Sim, de mau hálito. É, e os colgates. Garoto de visão. Tipo, pô, fica milionário, é verdade. Mas com bafo mesmo assim. Tá mais milionário. Próximo e-mail, Jean Trevasso aí, amigo de Wesley Zop. Sim. Assunto piada sem graça. Então pula. Já pode pular, então. Não, mas vamos ver, né? É de português? Olá, seus vozes de locutores AM. Sabe o que aconteceria se chovesse achocolatado? A gente se molharia todinho. Ah, não. Que boa. Abraços e durmam com ela. Era só isso? É isso. O cara mandou... Nossa. Ah, não. O cara gastou o tempo dele, as pontas do dedo, pra digitar um bagulho desse, velho. Corajoso, hein? Eu gostei. Mas tá, se você pensar que você vai se molhar todinho, ainda é legal, você vai com um copo ali. Joseval Matos, assunto episódio, sim, eu já fui cuzão. Bom dia, bom vespertino e boa tarde, boa noite, boa madrugada. Você me chamo Senhor J e sou de Sampa City. Ah, choromoso, choromento, choromuscado, choromuscantes. Ouvi falar de um tal de chorume no dia do podcast, ouvindo anticasts e os caras tinham que indicar 5 podcasts. Alguém falou chorume, um podcast de humor negro feito por uns caras que estavam na quinta série. Daí ele falou, vou quem ouvir. Quem dera ter chegado tão longe assim. Mas... Deixa a pessoa elogiar. Sim. Abandonou na terceira. É que a gente fala cada coisa intelectual aqui, que o pessoal acha que é, pô... Que é estudado, os caras devem estar na quinta série. Não, no mínimo já concluiu, né? A quinta série. Tá. Resolvi ouvir esse tal de chorume. Puta que pariu, que bosta. Dei várias risadas. Achei melhor que os outros podcasts de humor, entre aspas, é. Que comparado a nós, porra, aqui piadas de eu me molho todinho. Não, eu me molho todinho. É. Resolvi fazer a maratona chorume e me arrependi. Estou com graves lesões no cérebro e meu QI diminuiu. Acontece. Ano passado, mais precisamente em dezembro, fui um verdadeiro lameruxo. Sim, fui cuzão. Estava eu chegando no condomínio em que moro e vejo uma bola caindo na guia da rua. Tota, Gabriel Asbar, será? Você tava por ali? Não, pergunte pro Léo Oliveira. Ah, é verdade. Maldade. Pensei, deve ser dos moleques do prédio. Talvez um grupo de pagode que tem ali. Moleques do prédio. Os famosos moleques do prédio. Toca no boteco toda tarde. Até é um nome legal, hein, cara. Muito bem, daí apareceram três cabeças no muro e um falou: ei, pega a bola aí. Tananana, tananana. Pega a bola, joga aí. É o famoso clássico deles, né? Todo mundo conhece. Ei, pega a bola aí. Eu peguei essa referência. Daí ele fala: dei uma de louco, tirei meus fones do ouvido, estava ouvindo a bosta do Chorume e perguntei para os guris: o que foi? Eles falaram: pega a bola aí! Olhei para a bola, olhei para eles e falei: você é um moleque muito mal educado. Não fala por favor, por gentileza, não vou pegar nada. Os moleques me olharam com cara de bunda, meio que seguraram o choro, entrei no condomínio e vi aqueles mequetrefes pendurados no muro, esperando alguém pegar a bola pra eles. Entrei em casa e olhei pela minha janela, aqueles dementes, olhando a bola na rua e sem poderem jogar futebol. Ele podia ter furado a bola também. Você faria isso? Eu tô esperando. Claro, eu jogaria a bola de volta. Eu tô esperando ele furar com uma faca e jogar pros moleques. Agora chuta aí. Ele fala: beijo no sovaco de vocês, seus lameruchos, principalmente pra aquele que caga na lata. Ou que é acusado injustamente de cagar na lata. Sim. Que morre negando. No caso sou eu. E morre negando. Então ele fala que isso aqui foi enviado do meu iPhone, Windows Phone. Do seu iPhone? Não, do dele. Ah. Em Windows Phone, Galaxy Note 7, BlackBerry e Windows 10. Então, usou vários pra mandar aí. Próximo e-mail, Daniel Rodrigo. Falou aqui: histórias de velhas. Mas o Daniel ou o Rodrigo? Não sei se escreveram em conjunto isso daqui. Talvez são gêmeos siameses. Olá, chorumentos, meu nome é Daniel. Estava ouvindo o episódio sobre histórias de velhas e me lembrei de uma história que aconteceu comigo há um tempo. Estava no ônibus, voltando pra casa, quando de repente entra no ônibus uma velha um pouco louca com sua neta que tinha por volta de uns 14 anos. Eu acho bonito passear com o vô, com a neta, legal. A velha então, em pé no meio do ônibus, começa a falar para dois rapazes negros que estavam sentados: minha família só tem pessoas branquinhas, graças a Deus. Meus netos são todos branquinhos. Puta. Não tem ninguém na minha família de cor como vocês. Que comentário legal, né? Mas, que bacana. Assim, tá, não, é, os caras foda-se, né? Foda-se. De repente, ela vira pra mim, que eu estava sentado do outro lado, ao lado de uma mulher que segurava uma criança de colo, e fala: nossa, que linda essa criança. Ela ainda nem tem noção que você é o pai dela, né? Fico um pouco constrangido junto com a menina. Viro para a velha e falo: pois é, nem eu, né? Levanto, vou para o fundo do ônibus e desço na próxima parada. Parabéns por esse lixo de podcast. Continue. Isso aí, são coisas de... Isso aí, são velhas. Velhas fazem isso. Velhas de velhas. Né? Velhas fazem velhice, não adianta ser... Não, mas minha avó tinha disso também. Ela tem vários amigos meus que não são batizados. Ela descobriu de um. E toda vez que ele ia em casa, ele falou assim: ah, o pagãozinho tá aí. Ela. Você não vai atender o pagão? Olha lá. O pagão tá te chamando, olha lá. É quase como se o cara tivesse feito um pacto com o diabo, né? É. Nossa, você não é batizado? Como que é o nome daquele seu amigo lá, aquele devedor? Ah, pagãozinho. Deve a Deus, né? Aquele pagãozinho que é da puta, o cara é negro, né? Aquele pagãozinho escuro, né? Que é o escurinho. Porra, né? Thomas Bicalf mandou um e-mail aqui, o assunto é oi. Oi. E a sua mensagem aí... É oi. Oi. Sabia. Foi enviado... Olha, essa eu vi vindo de longe. E foi enviado no meu celular, ele colocou aqui. Muito obrigado, Thomas Bicalf. Faltou oi modelo, hein? Faltou modelo, hein? Manda de novo, só pra gente saber. Pra oi pra você também. Próximo e-mail de Gabriel Reiner. Gabriel o quê? Reiner. Será ele amigo do Ronaldinho? O assunto é: desafio vocês a lerem isso na íntegra. Olá, caros saboreadores de regos alheios. Ah, lembrei então de quem é esse Gabriel. Então. Não tinha visto a cara dele. Então agora tava que falou, escuro, né? Agora tava que escuro. Ele falou de rego alheio, eu lembrei. Muito bem. Ele fala: me chamo Gabriel Reiner, também conhecido como Rei do Gartic, Lixo do Stop, ou simplesmente o segundo Gabriel mais bonito do Brasil. Ah, moleque. É verdade. Não, na verdade ele é o terceiro, porque eu sou o primeiro e o segundo. Humildade mandou aquele abraço agora. Tenho 18 anos e meu único trabalho atualmente não é remunerado. É, dá o cu pro esporte, não é. Não, não tem que ganhar nada. Quando o cara, quando o cara fala, dou o cu pro esporte, aí não tem. As coisas é pro prazer, por amor. Mas não por esporte, é pro esporte. O time do esporte, Eu sempre entendi errado isso aí. Então, pau no meu cu, ele fala. Venho por meio deste correio eletrônico lhes contar uma passagem curiosa de minha vida. No final de 2016, fiz uma viagem a Porto Alegre a fim de ver um show da minha banda preferida, o Guns N' Roses. Guns N' Roses me lembra aqui o Tom da Massa. Ah, sim. Notem que minha cidade fica a cerca de 5 horas da capital. O que você acha aqui, de acordo com esse mapa, Wesley Zobb? Diga. Onde ele mora? É, quer, sim. Ele mora 3 polegadas. Ele mora em Caxias, né? Caxias. Pode ser. Mora longe, mora mal, né? A primeira parte da viagem foi uma van que levava doentes para um tratamento em uma cidade maior. Minha cidade tem cerca de 2 mil habitantes. Não, então ele mora infeliz. Ah, é? Agora imagine que naquela viagem eu havia decidido começar a ouvir um tal de Chorume. Erro crasso. Em meio a idosos dormindo e pessoas de baixo astral, afinal, sei lá, estavam em busca de tratamento, né? Eu tentava em vão segurar o riso histérico que seu podcast me causava. Me sentia um demente! Finalmente chegamos na cidade em que eu entraria no ônibus da excursão. Aí começaria a segunda parte da viagem. Após ficar 2 horas sentado em um posto de gasolina com o cu na mão graças ao medo de ser roubado, entrei no ônibus. Era um belo veículo de 2 andares, mas eu, ao sentar no andar de cima e constatar que o pessoal lá era chato pra caralho, decidi ir pro andar inferior. Lá ficaria pelo resto da viagem. No andar inferior estavam eu, um pai e seu filho, 2 casais de amigos meio alternativos, o que pode significar isso? Alternativos da moda, pode ser. Ainda usam roupas antigas. Ou pochete. Só se alimentam de frutas. Pode ser. São frigas, frigas. Pode ser. Ou hipster também, né? É, saber, né? E nosso guia e uma amiga dele. Pois bem, começávamos a viagem. A moça amiga do guia sacou um DVD de show da referida banda e o pusemos no ótimo sistema de áudio e vídeo do ônibus. Entretanto, ninguém mais havia levado nada. Então passamos a ida e a volta ouvindo as mesmas 14 músicas à exaustão. É, tudo bem. No começo da viagem era a banda preferida dele. Mas depois de 3 horas ouvindo o mesmo DVD, ele falou, pô, te odeio, Guns, né, cara? Eu fico puto com essas coisas. Pior ainda é quando você chega no show e a banda que vai passar o som antes da banda principal toca, tipo, 3 músicas do show dos caras. Eu fico puto. Sim. Nossa, eu odeio quando você vai no show e quem não abre o show não é os moleques do prédio. Você vai louco pra ouvir aquela famosa... Aquela... Ei! Você aí! Ei, pega a bola aí, você tá louco! Você tá louco? Tá louco pra ouvir? Isso é bem que eles vão abrir o show do Thiaguinho, já. Tá agendado já. Não, o Thiaguinho vai abrir o show deles. Ah, sim, desculpa, ao contrário, claro. O mito. Eis que durante a viagem, os amigos alternativos começam a falar abertamente sobre plantar e usar maconha na frente do pai perplexo. E do filho de 14 anos que estava estranhamente interessado. Ué, curiosidade científica. Exato. A ciência não tem idade, cara. Botânica, é importante. É, segue a viagem. Chegamos então no estacionamento do estádio onde seria realizado o show. O Kia põe o pé pra fora do ônibus e diz, cadê meu vendedor de maconha? Você viu que é organizado, né, o negócio? Já tem ali a função do cara, certinho. Tá desorganizado, porque o cara não tá no horário marcado. Mas ele tá lá, né? Perdeu, mas tá lá. Senão podia ser preso. Carteira registrada, carteira registrada e tudo. É importante salientar que durante todas essas curiosas cenas eu adotei uma postura de observador e pensava, carai. Eita. Dá pra ver que o nosso querido Gabriel Rainer é uma moçoila da vida ainda, né? Ela nunca Não aprendeu com a vida. Nunca matou um coelho na deitada, né, Wesley Zobb? Nunca teve que chupar um índio, né? Não conhece nada da vida, os sabores. Não conhece nem as massas, nem as maçãs. Esse cara é uma boa música, hein? Olha só, vamos anotar. Esse cara não foi pra guerra do Vietnã, né, Gabriel? Esse cara não lutou na Coreia, filha da puta. Não era um garoto como eu. Nunca matou os Beatles, os Rolling Stones. Nunca precisou matar comunista, filha da puta. E nem ornitorrincos também. É, encontrar um vendedorzinho de maconha mequetrefe que atrasa já assusta o cara. Mas tudo bem. O show em si foi foda, espetacular e me emocionou muito. In dark, mas curioso foi eu comprar uma garrafa de água a R$8, esticar a mão para pegá-la e receber uma negativa do vendedor. Ué? Tipo, é o famoso. Não! É o famoso hoje não, viu? Opa, não é porque você pagou que você tem direito à água, não, cara. No today. Me convença de entregar água. Mereça essa água. Mostra que sua língua já tá não verde. Tá, me não tá na garrafinha, não. Tá aqui na minha camiseta, porra. Torce ela. Mama a camiseta aqui. Ele então encheu 2 copos de água e me entregou, afirmando que garrafas não eram permitidas na arquibancada. Água da torneira, vale não, ressaltar. Mas tudo claro. Bem, então o vendedor estava correto. Já foi em show assim, Gabriel Asbar? Já fui em show assim, só que eu não fico na arquibancada. Oh, camarote, não, né? Camarote. Não, um show que você não foi fazer. Então eu nunca fui. Fundou os moleques do prédio, né? Tava drogando com os moleques do prédio, né? Me fodi, pois tive que ficar carregando aquela merda e com o cu na mão, com medo de derrubar e desperdiçar meus R$8. Interessante é o fato de nosso guia ter entrado no show sem pagar e ainda ter dado dicas de como fazer o mesmo, já que afirmava ser muito bom nisso. Afinal, ele era o guia? É, sim. O guia sabe os atalhos. Viu? Claro. Analisando depois, também percebi que a amiga dele era bem doida, pois não falava coisa com coisa e aparentava estar sob o uso constante de entorpecentes. E curtia poesia abstrata. Pô, falou o cara que curte Guns, né? Nossa, que porra! Guns, Axl Rose e o poeta, né, cara? O cara da métrica. Tá bom. Mas tá. Foram situações estranhas, mas que valeram como aprendizado. O que você acha que ele aprendeu aí, Wesley Zobb? Aprendeu que você tem que marcar com um cara que vende maconha, um cara responsável. Exato. Um cara que é o vendedor platina, pelo menos, entendeu? Exato. O cara que recebe ali 5 estrelas lá no Ebit. Claro, pô. Mas, tem que ter referência, tem que ter referência. Porra. Ou no Rebit. Amigos caminhoneiros, né? Conhece todo mundo. Pergunta pros caminhoneiros, como é que esse cara aí é? Não, é, cinco estrelas no Rebit. Esse cara é 5 estrelas, traz na hora, pá, produto de qualidade. Não atrasa igual o Jorginho ali de Porto Alegre. Não dorme no ponto, esse cara não dorme no ponto. E aí vai minha pergunta polêmica que deve ser respondida por todos. Já, leia de novo aí, por quem que tem que ser respondida? Por todos. Obrigado. No andar debaixo do ônibus, quem é você? O filho curioso? O pai protetor? O guia grifter? A amiga louca ou o membro de um dos casais alternativos? Então, quem seria você? Não, tem também o motorista, né? É, baixo. Eu falar. Então. Mas você não pode escolher o motorista. Mas ele tá no andar de baixo. Mas não pode, não tem opção. Então eu sou um dos casais aí. Então... Se não é na vida real, pelo menos na pergunta política. Exato. Não, porque nenhum dos dois eu me encaixo, dos outros me encaixa. Eu acho que o Wesley disse isso porque, no fundo, é troca de casal. Que ele gosta de fazer mesmo. É, pode ser. E outra coisa. Pode swing. E outra eu coisa. Eu tô indo porque é maconheiro, mas ele tá, pode ser por isso. Você não pode ser o pai porque você não assume filhos, né? Exato. Não, eu também não sou o filho que há muito tempo não tem 14 anos. Ele é marinheiro? O que que é? Qual o lance dele? Quem? Do Wesley. Ele é marinheiro, não assume filho? Ele chama filha da putagem. Ah, esse é o lance dele. Onde eu moro, a gente usa do marinheiro. Pô, marinheiro, o cara não para num lugar só. Não é marinheiro, mas ele dá o cu, sim. Esse é o interesse. Parece esse que é não sei, não é um pré-requisito. Em alto mar também. Não é um pré-requisito pra marinheiro. Ah, um cara não, que dá... não é. Não. Só... Se não fizer, não passa, é isso? Não, mas às vezes... Não é requisito pra ser marinheiro, mas é exatamente o que ele falou. Mas se não fizer, não passa. É aquela coisa, 50 dias no mar, só macho, não, olha pro você lado. Tá lá. Não, você já tá lá. Cansei de bater uma, por que não, né? Você tá 3 dias no mar. Na broderagem. E aí? Você já tá ali, ó. 6 horas no mar. 6 horas no mar. Tá 15 minutos sem mulher. Não. Já não aguenta mais, cara. Olhei no calendário, porra. Já tô 6 horas do ar, não. O cozinho tá como? Tá piscando, porra. Já. Porra, né? Você vê aquele negão, aquele marinheiro do porra, sem camisa. Ah, suado, porra. Aquele de gatinha branca. Não, então, porra. Ali, tá, começa a bater aquele calor, fica claustrofóbico, não convém. Quem nunca, porra? O cu tá salivando, porra. Aqui a gente não trabalha com julgamento, não, porra. Não, claro que não, porra. Eu seria um filho curioso, porque eu sou curioso, eu gosto das ciências, cara. Eu gosto de botânica. Você gosta da botânica. Manjericão, gosto de plantar manjericão. Você gosta da fauna. Exato. Ouve ventania, ele ouve ventania. É. Manjericão, capim com cravo. Gosto de... Exato. Inclusive eu tenho um amigo muito magro, que eu até apelidei de capim. Ah! Gênio! Gênio! Meu Deus, cara, esse cara é genial. Mas por que capim? Por que capim, cara? Pelo formato dele só? Porque... Meu Deus, cara, esse cara é gênio da podosfera. Ele balança em função do vento. Meu Deus, é os cara. Visionário. Você tá vendo, cara? Você tá entendendo, Gabriel? Nossa, cara! Vocês não estão vendo, mas a cara do Gabriel agora é impagável. Gênio, Douglas! Gênio! Obrigado, eu tô aqui pra isso. É, não é o meu ano, né? Poderia ganhar até o Choromoscar desse não, ano. Mas não é o meu ano, esse ano todo mundo ainda tá sabe. Cedo, ainda tá cedo. É o ano do Gabriel, é o ano do Gabriel. Próximo e-mail aqui dele, César. O assunto é história de brigas. Muito recente, bem. Recente. Olá, Lamerúnicos, aqui é o César, tudo Lamerúnicos? Bem? Lamerúnicos, gostei. Gostei. Muito bom o episódio sobre brigas, tirando aquelas duas histórias, as bostas do Anderson Negão. Concordo também. Concordo, eu vi. Não, hoje, tá demais, tá triste. Eu discordo porque a de brincando na laje com a Hot Wheels, a gente deu uma deu um tapa ali. Magnado, deu uma lustrada. É. Passou Photoshop assim, ali, né? Mas se você for só usar a história dele... Ah, não, aí foi uma bosta. É, porque depois do final da briga ele vai varrer a casa da avó. Mostrar como usa direito a vassoura. É. A cara do futebol também tava esperando alguém morrer, ficar sem braço. Não, é isso aí. Ele fala: hoje não farei perguntas polêmicas, vou contar duas histórias de brigas que presenciei. Calma! Nenhuma delas será igual a mentira do Anderson Negão. Por ordem cronológica, começo com a história do meu irmão. Estávamos na casa da minha tia em Guarulhos e meu primo, que devia ter uns 12 anos na época, estava brincando de lutinha com meu irmão. Entenda ali um... Entendeu lutinha, né? Um chupa-rola, um... código pra sexo mesmo? É isso. Uma misturada de salada. É, uma coisa de criança ali. Game of Thrones, né, da vida real, né? É isso. Este primo ficava dando socos cada vez mais forte. Então ali, ó, dando aquelas punhetadas, sabe? Sim, uma socada. Lembra a primeira punheta que bateram pra você? Que, sim. Que deram aquela engatada na ré ali. E erra a força e velocidade. Erra a força. E parece que dá uma esticada na fimose ali. É o famoso errou a mão, né? Errou a mão, literalmente. Parece que tira a capa do câmbio. Exato, estica a bexiga. Mas não é esticada, uma... Como fala? Uma arrebentada, aí, né? Fala, este primo ficava dando socos cada vez mais forte no braço do meu irmão, que deveria ter 8 anos no máximo. Uma hora, meu irmão simplesmente se enfezou e deu um direto no nariz do meu primo, que saiu correndo com o nariz quebrado e jorrando sangue para o banheiro. Mas tá vendo? Acabou o assunto, cara. É isso aí. É isso. É uma. É luta de um soco só, mano. Um golpe definiu, cara. É um golpe a segunda só. História aconteceu quando eu fazia Senai. Estava num fliperama durante o almoço e um colega de curso estava jogando o lendário Super Sidekicks 3. Quando foi colocar as iniciais para começar o jogo. Neste jogo, não se colocava as iniciais quando perdia, como na maioria dos jogos. Colocou a sigla do nosso curso e um cara de outro curso começou a falar merda. Este colega não deixou barato e respondeu, mesmo tendo metade do tamanho do outro cara. Quando eu olho, estão os dois no chão se estapeando. Os colegas do cara fizeram um cordão para impedir que fôssemos ajudar esse colega nosso. Mas nem precisamos, tal como se fosse uma espécie de Bruce Lee encarnado, ele começa a socar o cara maior impiedosamente e nós ali só observando e dando risada do fato. É isso. Saudações aos senhores e prossigam neste exemplar trabalho socioambiental e de estímulo aos valores morais que nossa sociedade tanto carece. Só de alguma coisa, hein? Isso que é amor ao curso, hein? Eu não defenderia a pessoa da minha família desse jeito. O cara defendeu a escola. Errado foi o cara que apanhou. Exato. Porque o cara põe o que ele quiser ali, o cara é o fiscal dos nomes ali. É, o cara é o que... Ah, pra puta que pariu. Moleque, não, você xinga minha mãe, mas o Senai não, porra. Você é louco. Eu estudo aqui, mano. Tá louco. Ninguém zoa aqui os pilotos de empilhadeira não, cara. A gente é família, porra. Convidar o Anderson Negão pra ficar mentindo no podcast não é legal. Eu sei que vocês estão tentando dar uma chance para o menino, mas infelizmente não rola. Ele não tem carisma e mente compulsivamente. Só faltava ser corintiano pra completar a desgraça. É, nem dá pra acreditar no time que ele torce. Cada dia ele fala um, então... Mas nunca falou Corinthians. Não, nunca falou. Mas não se sabe depois desse Talvez jeito. Seja Corinthians. É. Então. Vamos para o nosso último e-mail de hoje, então... De quem que é? Luiz Paulo. O assunto é episódio 72. Episódio 72, sabe qual é, Wesley Zop? Ah, eu sei, é o Às Vezes Que Fomos Burros. Errou! Não, não é possível. É o de brigas, filha da puta. Burro foi você. Olá, queridos chorumosos. Me chamo Luiz Paulo e acabo de ouvir um episódio sobre brigas e dei muitas risadas. Mesmo estranhando a voz do querido Ganso, que estava diferente do normal. Acredito que seja pelo fato de ele estar fazendo um tratamento hormonal para mudança de sexo. Eu não sabia, você está fazendo? Eu tô. Quem dera eu ficasse com a voz e o tamanho do Bergs. Sim, agora eu realmente quero ser homem, então eu vou implantar um pênis. Então por isso que você tá com essa voz mais grossa. Né? Sobre brigas, tem uma história que ocorreu comigo quando eu era um jovem adolescente no interior do estado de São Paulo, no verão de 73. Caramba, esses dias aí. Tem uma prima gostosa, mesmo que na época tinha 15 anos e começou a sair com um velho pedófilo. De 17, né? Como era muito ingênuo, eu não percebi as intenções desse demente. Eu e meu irmão tínhamos que defender as honras da família e combinamos de dar uma surra nesse velho. Qual a idade do velho, que são? Só pra saber. Vamos ver. Vamos ver. Certo dia... Esperamos ele em uma esquina, eu com uma barra de ferro e meu irmão com as mãos na cintura. Numa posição gangster, que lembrava um super-herói. Quando o idoso nos avistou, veio nos cumprimentar. Isso soltei a barra de ferro no joelho do infeliz. Em seguida, seguimos batendo nesse pedófilo. Que caído em posição fetal, chorava e dizia que era menor de idade. Aí descobri, era o Ezezop, era o Ezezop. Não, não pode ser. Jamais. Uma coincidência. Bateu no irmão. Chegou a turma do Deixa Disso e apertou a gente quando o indivíduo tirou do bolso uma identidade amarelada e pediu pra olhar como ele era mesmo menor de idade. Como na época e até hoje não sabia ler, peguei a identidade e ia jogar num bueiro. Mas tive um breve momento de piedade, não fiz. Jogou na cara do velho, né? Daquele em diante, eu e meu irmão passamos a ficar todos os dias em frente à casa de nossa prima para que impedir que o velho retornasse e tirasse a inocência de nossa querida prima. Eu acho que o recado foi dado, né? Através do cara menor de idade. Que manteve sua virgindade até o dia do seu casamento. Como de costume na nossa família. Senti saudades do podcast nesse período de férias e desejo a todos um ótimo ano repleto de episódios. Muito grato pela atenção. Então, esse foi o nosso último e-mail de hoje. Essa história te lembra alguma coisa, Wesley Zop? Não, não me lembra nada. Talvez. Um passado doloroso? É. O que talvez tá... Não era uma tradição para todos os membros da família, né? Talvez. Sim, velhos pedófilos têm que apanhar mesmo de ferro no joelho. Eu bateria também. Só uma pergunta. Você chegou a ver a cara desses agressores, Wesley? Ou não deu tempo? Sim. Não, quer dizer, não era eu. Ah, querido ouvinte, ouça lá o episódio 72 de brigas. Lá tem histórias muito semelhantes aí. Que a gente não faz com mulher, né, cara? Obrigado aí, Luiz Paulo, pela contribuição. Essa foi nossa sucinta leitura de vez e vamos para o momento do nosso majestoso Thor brilhar. O momento que Gabriel Asbar abrirá seu peito, mostrará que está depilando com o Mark 3. E enquanto lambemos, ele falará o tema de hoje. Gabriel, é o Zé de onde? O tema de hoje é conquistas e fora. Pô! Então hoje você vai saber de como Wesley Zop fez para conquistar mulheres. Como Felipe Boga tomou fora de homens. Como Gabriel Asbar nunca tomou fora, porque a maior conquista dele é nunca ter tomado fora. Sim, é verdade. Muito pergunta bem. Pra ele, fora ele, o que, que é isso? É o contrário de conquista. Ah, tá. Não sei. Nunca tinha ouvido. Existe palavra pra isso? Então, vamos para esse podcast que promete conquistar o espaço no coração dos nossos ouvintes e dar fora no que, Wesley Zop? Dar fora não, as pessoas que não ouvem. E na tristeza também. E na tristeza, porque a gente só tem um objetivo aqui. Não pense que essa frase é minha, essa frase é dos poetas moleques do prédio. Pluto, vem aqui! Vem aqui escutar o Chorume! Olha só você, depois de me perder, veja só você, que pena. Você não quis me ouvir, você não quis saber, desfez do meu amor, que pena. Hoje é você quem está sofrendo, amor. Hoje sou eu quem não te quer. O meu coração já tem um novo amor. Você pode fazer o que quiser. Você jogou fora o amor que eu te dei, o sonho que sonhei. Isso não se faz. Você jogou fora. Como é de costume aqui nesse podcast, isso aqui é uma coisa que ele conquistou ao longo aí desses 70 e tantos episódios. A primeira história é sempre dele, senão ele bate o pé e fala, não vou participar. Eu ia começar com fora, não sei se pode começar já com você fora. Você pode o que você quiser. Ah é? Vai ser alternado? Pode cada um falar o que quiser e tal? Hoje vamos fazer assim. Vamos fazer assim. Não, só pra entender. Hoje vai ser diferente. Casa mais Joana. É, hoje então, vai ser diferente. No rules. Esse rosto de merda aqui já não gostei a porra nenhuma, então. Oh, não foi o primeiro, então, tomara não tenha sido o último fora que eu tomei na minha vida. Um fora muito clássico e muito bonito. Eu sempre trabalhei como manutenção de computadores, como vocês sabem, como técnico em TI, né? Porque vai na tomada de TI, assim como nós aprendemos com o Comorim. Sim. Então, e daí eu sempre atendia um lugar, era uma clínica, e a recepcionista era uma puta gostosa. Daí eu sempre chavecava ela ali, não dava certo, tá, chavecava, e ela falava que namorava, eu falei, puta, vou fazer de tudo pra não conhecer o namorado dela, porque uma vez que você é camarada, porque daí é mancada. Gente boa. Então, daí é mancada. É. Detalhes, ser namorado, não sou ciumento. Exato, eu não queria namorar ela. É lógico. Um bom argumento aí pra que não. Talarico, filha da puta. Mas só é talarico se você é amigo do cara. Claro que é, porra. Opa, peraí. Um minuto, silêncio. Vamos explicar isso aí, então. Eu acho que ele tem razão nesse ponto. Não conhece. Ele tem razão pra quem é talarico, filha da puta. Claro que não. Mas vamos ver o Gabriel Asbar, o que você acha? Eu acho que talarico, filha. Não, uma puta cara de putão do cacete, não, com a minha irmã dos outros, não, tá. Talarico é o amigo que bate a sua carteira. Se o cara não te conhece, cara. É certo roubar, então, se o cara é... Não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você não conhece a vítima, é certo roubar, então. Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Não, você que falou que bater carteira aí, cara. Não, bater carteira é sair com a mulher do cara. Então, é, eu sei. Garfar marmita. Eu sei, mas você usou a metáfora... Não, mas eu nunca fui talarico, não aceito isso, cara. Então tá. Não posso aceitar. Vamos supor que você não é um talarico, filha da puta. Ah, vamos, até ontem, então, né? Tá. Então, e daí eu sempre chavecava ela. Ela, não, namoro, não sei e tal. Tá bom. Quanto tempo ela namorava? Não, não pergunto datas, né? Não sei. Cinco anos tava noiva. Bobeira. Cinco anos tava noiva. A recepcionista já chamava o Wesley de Tatá. Porque é talarico, menina da puta. Meu nome é Wesley, por quê, pô? Não, eu chegava lá e falei, tá namorando ainda? Tô, então beleza. Amanhã então, nem dava volta. Bom dia. Nem dava bom dia mais. Chegava já fofando peru, claro, né? Até um, não, até um sinal, claro. O peru dela, né, que era um travesti. antes fosse. Até um dia eu cheguei, ela falou, tem uma novidade pra você. Não, estou namorando mais. E daí eu falei, o quê? Que brilhou, que palavra brilhou na sua cabeça? Sexo. Devia ter talarico, filha da puta. Não, tudo bem. Se ela não namorava mais? É. Não, mas daí, mas vamos... se ela não namorava mais e ele não conhecia o cara, aí talvez não seja. Ainda ele não sou mais ele talarico. Ele foi paciente. Ele aí ficou não lá. Sou mais talarico. Ele ficou lá igual um monge tibetano. Exato. Meditando, esperando o momento dele. Felipe Boga, o único cara que te defende aí na podosfera, né, cara? Ah, não, pô, mas ele tava fazendo errado, mas ele fez pelo caminho certo. Porque eu não saí com ela enquanto ela namorava. Não, por quê? Porque não, ela é fiel. Não, ainda continuava sendo um talarico, porque tentou sair enquanto namorava. Tudo bem, vai. Daí ela falou, não estou mais namorando, Wesley. Eu falei, então, é agora. It's time! Porque nem o telefone dela. Aí na cabeça dele tocou. Vai, safadão! Daí eu nem tinha o telefone dela, porque ela não me deu o telefone por estar namorando. Daí eu falei, então qual é o seu telefone dela? Não posso, porque agora eu sou noiva. Ela subiu o degrau, meu irmão. Mas ela me... Não estou namorando, jogou estou noiva. Mas jogou uma armadilha. Ela jogou uma armadilha ali, ó. Vai. Jogou um anzol e você... Caiu, claro. Claro, porque era... Já com o pau duro ali. Mas claro, batendo na mesa da recepção ali. Ela nem tava noiva, mas falou, não, eu tô noiva então. Não, essa hora eu já tava visualizando. Caralho, e aquele armário? Será que eu cabo? O cabelo lá dentro? Engraçado que ele tava com o pau duro ali, batendo no balcão, fazendo barulho. Mas era noiva do mesmo cara ou...? Não, do mesmo cara. Ela só falou que ficou noiva, só pra me dar outro tipo de fora. E aí, Gabriel Asmar, o que você trouxe aí de conquistas pra gente? Achei que era de fora. Não, foras nenhum, né? É. Foras eu tô em falta. Tô com... Humildade. Imaginei. Também, né? Humildade também, né? Mas o que você tem aí, Gabriel Asmar? Não, eu queria contar uma conquista aí recente minha. Queria contar que eu vou abrir o quinto show dos meninos. Uma bela conquista. Eu fui contratado pra abrir o show deixando uma bola na guia. Famosa música deixando a bola na guia. Exato. Então eu fiquei emocionado, foi uma conquista minha. É uma bela conquista, parabéns. Mas eu, pra complementar aqui... É, pra não humilhar tanto, né? Não humilhar tanto, eu queria... Vai, diria assim, alguns pequenos foras que deu um fora grande. É bonito isso. Recentemente parece que eu fiz aniversário aí, mas não convidei ninguém pra festa. Sim, Gabriel, é isso mesmo. Nem teve festa. Não teve, não. Por isso que eu não convidei ninguém. Ah, tá. Isso, boa. Mas daí parece que o pessoal tem o hábito, não sei, mas de mandar parabéns pelo Facebook. E parece que ontem que eu fui ver os parabéns no Facebook e decidi não responder porque tava quase um mês depois. Tem então, razão. Foi pequenos foras, porque é todo aquele parabéns. E aí, legal, não sei o quê. Mas foras que você deu, então. Você deu por não responder. Sim. Ah, mas tá. Daí, como foram, sei lá, 50 comentários lá, foram 50 forinhas que deu um fora. Muito bem, obrigado por fazer a gente perder nosso tempo. Olha, tudo bem. Olha que vida triste e sofrida desse moleque louro dos olhos azuis. Eu dei fora que eu não respondi no Facebook. É difícil ser, ele. É difícil ser lindo puta, assim. Graças a Deus, né, eu não tenho sua vida. Graças a Deus, eu tenho a minha vida quebrar. Aí de estivador. Eu volto pra gente quebrar outro pé dele. Calma, é um tempo de boa repetindo que vai... Mas pô, pelo poder, menos mano. Não fui talarico, filha da puta. Eu também não. Obrigado. Nem uma vez na vida. Eu também não. Não, ele parou pra pensar na possibilidade que, de repente, em algum momento você foi e não sabia? Não te avisaram? Não, porque Será? Não tem essa. Você puxa o histórico da pessoa. O cara é um caçador, capivara. Você tem que estudar, você tem que saber que o cara não é um chavecador, ele é um caçador, cara. Tem mulher, quando quer, cara. Ah, profissional. Cheiro de treta, né? Se você já jogou D&D, eu sou um Ranger nível 15. O cara é um nerd mesmo de mesa, velho. E aí, Felipe? Joga D20, cara. E aí, Felipe? Ah, como minha vida é cheia de altos e baixos, muito mais baixo do que alto, eu acho que eu vou começar pela conquista, né, cara? Ah, sim. Pra começar bem, depois a gente dá uma desandada e fica triste aí com os fora. É igual montanha-russa, né? Começa subindo e depois decai. É, mais ou menos isso, essa é a minha vida. Muito bem. É quando a gente entra na adolescência, né, cara, aquela fase, porra, mulher, tô interessado. Aí você se debruca com a situação. Na época você gostava de mulher. É. Diferente. É, depois foi você tá crescendo. Você tá crescendo, enfim. É. E aí você pensa, puta, vou chegar na menina, mas caralho, não tenho. Quantos anos? Eu sou bonito, cara. Ah, 13 pra 14, mais ou menos. Ah. Eu olhava assim, puta, eu era muito magro, eu era muito estranho, eu era muito tímido, cara, como a maioria dos adolescentes. Eu não sei o Gabriel. Ah, não sei o Gabriel, que já nasceu bonito. Vamos já. Vamos deixar como passou, era, né? Você era assim. Era. Eu era, vai, me dá uma moral, isso, caralho. Você era, você não é mais. Hoje não tá era. Mais magro. Hoje nem tanto, hoje eu tô um pouquinho gordinho. Você era estranho, hoje você é muito estranho. Obrigado, por baixo que me toca. Tem coisa que só melhora. Coisa que só aumenta, né? E não é o pênis. Cara. Aí eu olhava pras meninas e falava, puta merda, eu só queria ter 5 coisas na vida. Ser bonito, ser alto, ser forte, ser rico e ter uma rola grossa. Aí eu falei, porra, não dá, não tenho, e agora? Não dá. E aí eu pensei, puta, eu não tenho nada disso, desses atributos, como é que faz? Aí eu pensei, pô, bom humor, né, cara? Eu era tímido, mas ainda assim eu fazia piada. Era engraçarado. Aquele moleque do pavê, né, fazia as piadinhas meio trouxa. Sim. Às vezes acertava, às vezes não, mas eu tava sempre zoando. E aí eu utilizei isso ao meu favor, né, cara? Chegou o seu bom humor. Só vai. Queria fazer um comentário. Vai lá. Ele disse que ele era um moleque do pavê, mas era pavê ou era pra te comer? Olha o moleque do pavê! Mas esse pode comer, hein? E essa bucetinha aí, é pavê ou pra comer? Deus do céu. Cara, nenhum nem outro. Não, né? Assim, por isso que o nome é Felipe Boga. Descobriram que era pra comer, né? E aí, cara, e aí foi isso, era bom humor, cara. Tanto que a minha primeira conquista foi fazendo uns piadinhas ruins, era uma garota que tinha se mudado na minha rua. Como chamava? Ou como chama? Não morreu não, tá viva ainda. Kátia. E aí de na minha rua, a menina, puta, era muito bonita hoje mais ainda, e chamou a atenção, aí tinha aquela coisa de rua, né? Todo mundo tem aquele grupinho e tem o cara mais bonitinho que se destaca, né? O pau no cu, o Gabriel. O Gabriel da vida, aquele cara pau no cu que... Sim. Ah, eu sou bonito e não faço força. Inclusive, já sou membro de 2.722 grupos. Do quê? Do quê? Pela falta de um cara bonito. Nos grupos, nos grupos. Não, tá faltando um bonito aqui. Tá faltando um bonito pau no cu. Inclusive, pau no cu. Entra por cota, por favor. Gostaria de dizer que no grupo Ouvintes Lamerujos tá faltando um bonito porque eu fui expulso. E aí tinha um garoto que era amigo Gabriel Osmar, bonitão, pá, descoladinho, pegava um monte de menina e eu ficava só na sombra pegando lá. A rebarba, né? As rebarbas, não. Peido do cara. Tô pegando as rebarbas. E aí, por sorte, a garota me deu mole, a gente começou a conversar e rolou, cara. Mas o bonitão não pegou ela? Não. É uma conquista que eu levei pra sempre, cara. E aí a gente namorou, tanto que a gente namorou, mano. Namorou um ano, pouquinho mais de um ano e foi legal pra caramba, cara. E toda vez que você passava pra ele, olhava pra ele e falava, ah, caralho, chupa, porra. Daí a menina... Ela não pegou. A menina não pegou. Daí ele falava assim, tá vendo pra menina, tá vendo esse cara aí, ele é mó bonito, ó, mó cara gato, mó legal, sei que lá dela começou, pô, é verdade. Não, cara. Ou então ele passava, ah, trouxa, essa aqui você não pegou. É, minha prima não peguei mesmo. não era não. Essa aqui você não vai comer não, cara, essa aqui sou eu. E ela ali, não fala isso, que... não. Não na sorveteria. Do meu pai. Eu também não era um cara bonito, rico, nem nada, mas tinha o pau grosso, diferente do Felipe. Sim. Claro, claro. Aí dava pra notar por causa da sua bermudinha que marcava o saco. Sim. E daí o que aconteceu? Estava eu lá na sétima série, então eu já era um dos mais velhos do período ali, então já tinha uma vantagem ali, tática. É o maior, né? Dentro dos portões da escola. Não era o maior, porque eu nunca fui o maior em nada. Mas era um dos mais velhos, então tinha mais experiência, era visto como um garoto da oitava série. Não, perdão, sétima série mesmo, porque pra oitava série a gente passava pra amanhã, então era a sétima série. Tá. E daí tinha uma menina da sexta. Uma novinha, né? Uma novinha, mas eu tava na sétima. Experiente. Mas tinha umas tetinhas desenvolvidas. É. Não, uma novinha. Na época eu achava muito gostosa, cara. Não, mas uma novinha por quê? Porque você já tava lá na sétima. É, né? E ela tava na sexta. Sim. Não sabia de nada da vida. Exato. Andressa, eu lembro até hoje. Estava no... Não precisa piscar pra mim quando você fala Andressa. Estava no maior chaveco. Nome de guerra, né? Cujo nome de guerra. E eu era um jovem nerd, cara. Sem fazer... Gordo, fazer podcast. Sem fazer referências a nenhum podcast menor que a gente. Eu peguei a referência. Mas eu era ali um jovem, gostava de animes, revistinhas, quadrinhos. E ela era tipo a personificação do que um nerd gostaria. Ela era meio japonesinha, usava seu óculinho, era simpática, aqueles dentes perfeitos e brancos. Aquele sorrisinho. Então. E a gente ali já tava no chavequinho faz tempo, a gente não via a hora do intervalo pra conversar um com o outro, ficar naquele chaveco, aquele papo furado, né? Sim. Só que pra pegar alguém na época era um grande acontecimento, entendeu? Então você marcava. Você marcava com a escola. Pegava menina. Fazia barra. Você não marcava com a escola, mas a escola... 5:30 lá depois, atrás do muro. Mas então ali... Compareça lá. Daqui duas semanas, na excursão pra São Paulo, é lá que vai acontecer. Esse, porra, duas semanas sem dormir, né? Esfolando o periquito. Só batendo apanhando. O braço já tava calejado já, né? Parece uma sola de pé. Sai da jaula, monstro! O moleque já batia punheta com hipoglose. Né? Escorregar e... Já assava e já tratava, né? Só que madura. E daí um dia eu tava lá no portãozinho ali, chavecando a Andressa na coluna. Eu de sempre. É, ali. E daí tava aquela brincadeira do. Que as pessoas empurravam os outros, davam tapa na nuca dos outros. Sim, era o pé, bolsaco. O pedal Robinho. Assim. Eu tava ali chavecando, mas eu não tava na brincadeira, né? E daí um amigo meu chegou correndo. Porque tava aí eu chavecando a menina, todo mundo sabia que eu tava chavecando a menina. Então ninguém chegava lá. Não, né? Exato, se chegava era pra dar aquela zoeira, mas tudo bem. E o cara chegou e me deu um... Fiou o dedo no cu. O cara me deu um puta tapa, mas um puta tapa, cara. Na nuca. Estragou meio que o clima, né? Mas foi uma coisa repentina. Na hora que eu tomei o tapa, que ele me subiu na cabeça, cara, eu já virei e dei um soco na cara dele. Pá! Mas já virei dando um soco. Mas o erro não foi meu, pessoal. O erro foi dele de dar o tapa e ter ficado lá esperando a minha reação, né? É legal que a pessoa foge da responsabilidade, né? É, mas talvez fácil, se ele não esperasse, ia ter virado o Zangief ali. É, pilão ali. Rodou os braços. Mas eu virei um soco e já pôs a mão na cabeça, assim, na cara, porque foi aquele soco que pegou na bochecha, mão seca, né, como diria a orelha Miguel. Na mão seca. Então, já virou, ele já encheu aquela cara de choro, já fez aquele... Foi bem encaixado. Ô, cuzão, foi embora meio chorando, assim, meio controlando o choro, todo pátio parou pra ver o cerimonial, né? E nem, não tinha nenhum inspetor perto, graças a Deus. Ainda bem. Ninguém ficou sabendo das autoridades. Né? Até hoje. Parece que o caso não foi encerrado. Diretora Cristinão não ficou sabendo. O que acontece, cara, é que... A menina te viu por outros olhos. Ela me viu por um... Porque eu era uma o cara... Uma outra ótica. Porque eu era o cara do bem. Eu era o mocinho até aquele momento. Você falava que você dava banho em idosos quando você saía da escola. Era o cara que fazia... Não dava cego atravessar a rua. Era o cara que fazia ela rir, não era o cara que virava soco na cara de retardados mentais. Que vem brincar em hora errada com você. E aí, como é que era? Não era o cara que decidia as coisas no soco, entendeu? Era na lábia, era no humor. Entendeu? Então, aquele momento, cara, eu assinei o tratado Você Não Pegará Andressa, cara. Não. Foi aquele contrato que eu aquele assinei. Aquele soco que custou caro, hein? Nunca obviamente, não nunca... valeu a pena, mas o soco foi da hora? Não, foi bem dado, Tá bom. Mas eu trocaria, cara. Não, claro que trocaria, mas... E depois daquilo não rolou, cara. Não rolou. Tem uma... Ela desmarcou comigo no shopping, chegou no dia do shopping, da viagem pro shopping de São Paulo. O que ela disse? Ela falou, não vai rolar. Deu por quê? Você é muito agressivo. Não, eu sou um animal. Eu gosto dessa brincadeira de dar o pedal a Robinho. Eu que pedi pra ele dar o tapa. Mas eu tenho uma pergunta. Quando ela desmarcou com você, você deu um soco na cara dela? Ou uma bicuda de leve, só pra dar um recado. Né? Não, que eu me lembro, eu nunca mais dei um soco na cara de ninguém. Porque daquilo. Se você levasse já um ameacei, nocaute, já ameacei. Véio. Você podia tentar com rara. Talvez eu pegasse eu ela. Eu acho que na cadeia, soco, só pra meu. Lembrar, viu? Mas tudo bem. Fica critério de cada um. Cadê se você for pego? O ruim foi. O ruim depois foi duas semanas batendo aquela punheta triste. Puta, podia ter pego ela. Porque você não para de bater punheta. Ouvindo Hello Darkness, My Old Friend, né? Mas, tocou de fundo, batendo e chorando. Mas, posição fetal, cara. Mas ainda Hello batendo Darkness, uma. Hello Darkness, My Old Friend, batendo uma lá. Mas não com a mão que você deu um soco, porque ela tá de castigo. Aquela mão. Ele também tava inchado. Você vai aprender a se controlar, vai ficar quietinho aí. Amarrou a mão. Com o dedo no cu. Você vai ficar no cu. Hoje pra você agora é cu. E se por causa de você eu perder todas as oportunidades na vida, a gente vai morar numa praça no Rio de Janeiro. Oi, praça 15. Praça 15, pra lembrar o fatídico de Cudia 15 que eu dei o seu na cara de alguém. Ou entrar pro UFC de repente, né, cara? Investir nessa carreira de porradeiro aí e ganhar dinheiro. Não, mas, cara, daí foi isso. E a gente continua amigo. A gente continua amigo, tudo, mas daí não morreu. Ela não vai ser inimiga do louco, né? Friendzone tá aí desde que mundo é mundo, né, cara? Mas foi... E outra, ela sabe que se ela parar, pode ser perigoso, né? Pode ser perigoso pra ela, vai que você vai cobrar, né? Vai que você passa na casa dela, né? O fatídico dia do sol. Mas hoje, você acha que essa Andressa namora? Porque o Wesley tá interessado. Mas só se tiver compromisso. Só se ela namorar. Ou for noiva. É o fetiche dele, né? Não, mas a da noiva eu nem cheguei mais, nem falei mais com ela. É lógico, né? Agora ela tá casada e você continua perguntando, mas ela tá casada. E aí, tá namorando? Agora ele chega e pergunta, eu divórcio. Não, estou já. Casada, né? Agora ele pergunta pro cara. O Elisop, ele tem que ver... E sua filha, Já tá namorando? O Elisop tem que ver o filme... Faz essa menina começar a namorar logo. O pior é que já deve ser maior de idade, mesmo. Faz essa menina começar a namorar logo. Que pena, amor. Puta cheiro de bosta. Contar agora de uma conquista. Ah, parabéns. Eu saí com uma menina em Santa Bárbara, porque lá tinha uma avenida chamada Monte Castelo, que era uma avenida boteco, porque não tinha o boteco em si, mas tinha carros que vendiam bebidas e você parava lá pra tomar uma, tá? Em carros específicos. Hoje em dia não pode mais fazer isso, não, né? Pode, mas eu sempre tomava no cara da Belina, quem sabe aí, quem ouve na região sabe o que eu tô falando. Ah, o de pênis saboroso, exato, né? Exato. Pênis gosto de amendoim. Todo mundo sabe. Acho que era por causa da cueca, mas nunca expliquei. Acho que era porque era salgado. Ah, sim. Não, então, eu sempre saía com uma menina lá e tal, e daí um dia saiu... Indo pra outro lugar, indo pra... Nem lembro que cidade que eu fui. Daí fui sair com uma outra menina. Daí ela falou assim, vai me buscar na minha casa? Tal dia, tal horário. Eu falei, tá bom. Fácil. Perto de casa. Você já GPS dirigia? Humano, GPS já dirigia. Então, eu falei, sei onde que é. Fui lá, e quem que atende a porta? Quem atende a porta é a menina que eu sei em Santa Bárbara. Né? Eu falei, ué, será que eu errei a casa, né? Porque eu vim na casa de outra, mas apareceu aquela uma. Daí ela falou assim, mas... O que você tá fazendo aqui? Daí nisso sai a irmã dela. A irmã dela. Pronta. E ela, é esse o Wesley que você sai? Né? Falou pra irmã. E ela falou assim, é, foi assim. Daí ela meio que se tocou, que aí é um tocou, charado. Aí tocou, vai safadão, vai safadão, daí, vai safadão. E daí ela falou, não, mas peraí, o Wesley que você saiu em Santa Bárbara é esse? Daí eu ali no portão, né? Falei, aí, não sei, cara. Sou eu? Tem mais o Wesley. Deixa eu olhar meu RG aqui, rapidão. Tá, mas... eu tenho um irmão gêmeo. É, que também chamou Wesley. E também é talarico, filha da puta. Igual eu. Diferente de mim. Diferente de mim. É de família. Nesse caso, ele tava sendo só filha da puta. Mas... é. Daí tá, saí com a irmã também, mas... mas ela não confessou na hora ali. Não, confessou, falou. É, com esse cara que eu saí de domingo, tá. Tá. Só que daí eu saí com essa, né? Mas só saí pra dar um rolê, porque nem consegui beijar mais essa, porque afinal era o que a irmã saía, né? Sim. Daí eu falei, bom... isso foi na sexta, falei, domingo meu tá garantido, que o domingo eu sempre saía com aquela outra, né? Uhum. Foi no domingo lá, também não saí. Ah, porque é domingo ela não vai, né? Não, ela foi. Ah, ela mas foi. Não saiu. Puta, perdeu uma música boa. Então, a minha conquista é sair com duas irmãs, mas também tomei fora das duas. Essa é minha história. É, uma conquista, uma derrota. Essa é minha vida, é um combo, cara. É um combo. É um combo, mas um combo positivo. Eu só vejo como positivo isso daí. Porque eu tava inocente na história. Elas... que saíram comigo e me dispensaram. Elas que perderam, então. Saíram e perderam. Talvez não perderam. Essa é a moral da história. Talvez não perderam. De um DNA. Perderam a oportunidade. Perderam a oportunidade. Fazer de homenagem. Que contrair nunca, doenças, né? Venéreas, hein? Fazer homenagem a Truá, né? Que nunca. Duas irmãs e um. É justo. Um amigo. E um cachorro. Perderam assim. A oportunidade. Então foi duas conquistas aí. E dois fora. É. Dois fora com um motivo só. Sim, sim. Saiu com a minha irmã. Sim. Eu não tive nem o que questionar, eu tava ali, né? Você não tem como dar uma desculpa. Será que isso ocasionou-se porque elas acharam que eram exclusivas na relação e daí... Possivelmente. Ah, tá. É possível. Acontece. Cara. É, sim. Você não vai falar nada. Você não tem que falar que você tá sendo com mais alguém ou que você pretende ser com mais alguém. Né? Isso não é coisa que se informa. A não ser... que você já esteja namorando, porque namorando daí é claro que é exclusivo, sim, porra. Sim, verdade. E você, Gabriel Asbar, lembra do quê? Não direi como uma conquista, né, mas eu já cheguei a sair com três pessoas da mesma família, mas em épocas diferentes. Vó, mãe e filha. Eu ia falar mãe, não. Prima e tia. Primas. Vó, tia, avó. E bisavó. É, passou o rodo na... muito velha, mas na terceira idade. Mas elas nem lembram, porque tinha Alzheimer. Tinha Alzheimer, nem lembro, pô. Elas nem saíam ali ao mesmo tempo. Saía que era a mesma família, mas era uma pessoa só, porque era esquizofrênica. É. Né? Tô saindo com o moleque lá. Ai, um pão. Pô, foi homenagem, mas outro. Porra, será que sou eu ali? Nossa. Será que sou eu chupando mas, ali? Mas ela tirava a dentadura. Ela tirava a dentadura pra beijar, só pra saber. Mas só. Eu acho que isso não é conquista nenhuma, então é só um comentário. Não, é uma conquista. Não, é, mas... tudo bem, tem muitos ouvintes agora no Chorume e uns caras... te odiando porque você conseguiu pegar três mulheres ao mesmo tempo, sim. Não, eu disse da mesma família. Ele não falou ao mesmo tempo. Ah, não ao mesmo tempo. Não, na verdade, eu só descobri que eu peguei três da mesma família quando na terceira eu fui num rolê que tinha as outras duas. Ah, e era um rolê de família dela. É. Tá. E ficou uma situação constrangedora ou não? Não, porque já tinha passado... tudo bem, já tinha passado o rodo, mas já tinha passado um tempo. É justo. É, muito bem. Vieram outras águas e outros destruindo rodos. Destruindo lares. Mas e aí? Que mais? Então, mas já continuando isso ele na não linha... considera conquista, ele considera algo casual. Não, na chama de dia a dia. Chama de rotina. Um isso dia após o outro. Isso é uma segunda-feira parada pra ele. Tava ali. Sabe aquela segunda-feira? Esperando o guarda da zona. Não acontece nada. Sabe aquela segunda-feira que chove? Você pega um puta trânsito, não acontece nada. Nada mesmo, hein? É ele. Não vai dar nada, não. Gabriel, saí com minha mãe, a prima, a tia. Normal, pô. É um dia comum. Homenagem de manhã. Amanhã vai ser melhor, tenho certeza. Fé em Deus. Querido diário, hoje essa segunda foi merda mesmo. Então, eu saí com três da mesma família. Você sabe que Deus não deixa os caras desses viver muito, né, mano? Não, tomara. Porque vai se fuder, mano. Eu peço tudo fuder, isso. O cara com 26 anos já tem osteoporose. É, não, porque assim, ó, quando as pessoas nascem, papai do céu não abençoa todo mundo. Não. Ele escolhe algumas pessoas pra brilhar mais. Outras se ferram, igual a gente. Ele mandou pro Gabriel Asbar, esse buraco vai fazer sucesso. Ele apontou o dedo e falou, vai fazer sucesso. Mas por 30 anos só. Gostaria de dizer que ele apontou pra mim e falou, ei, você aí! Joga a bola aí. Muito bem, e aí, Felipe, o que mais? Eu sei que é difícil contar algo aí, mas conte aí. Que realmente vale a pena? Minha vida, minha vida não é tão badalada quanto o Gabriel, ou tão fantasiosa. Mas não sei, eu sei que derrota você deve ter bastante, então pode contar. De cabeça, você não me lembra de uma derrota ecumênica. Eu lembro de um amigo, vou ver se puxa da memória. Isso, de um amigo. Um amigo, sim, um amigo. Não, mas é sério, não é? É um amigo meu, um primo do amigo meu, do tio conhecido. Faz uns 2 anos, a gente saiu, foi pra Vila Madalena, em São Paulo, um grupo de amigos. Era aniversário de uma amiga de um amigo meu, que eu não conhecia ninguém. Aí eu cheguei lá totalmente deslocadão, eu olhando pro lado, tomando cerveja num canto, e falei, mano, que merda. E o pessoal bebendo, se divertindo, uma galera com bem de dinheiro, bonita, dá pra ver que a galera tinha posse. Gente bonita e bacana. Gente bonita e bacana e rica, né? E eu pobre, feio, fudido e totalmente deslocado. Sem posse. Sem posse, nenhuma. Eu ando de trem e metrô, e o pessoal é de carro, né? Já começa por aí. Eu ando de coletivo. E aí, daqui a pouco, tem um amigo nosso, o Raul. O moleque era um perigo. Até namorando, eu tinha que segurar o cara. O apelido dele devia ser Cancana, né? Que só vai acumulando. Né? mais dois, mais quatro. Não acabava nunca aquela porra. O moleque é... Você só podia... sífilis aí. Você podia apresentar a mulher pro cara. O cara é perigoso. Aí ele saiu, pá. A gente foi no barzinho pra Madalena. E aí, essa amiga do meu amigo que tava fazendo aniversário levou um grupo de amigas. E ficou meio que meio, sabe? A amiga levou um monte de amiga e o cara levou um monte de macho. E, no final das contas, quase ninguém se pegou. Vai foda. Sim. As meninas eram muito high society. Escala um por um, não? Vai mais ou menos. Acho que tinha um pouquinho mais de menina até, se não me engano. E ainda melhor, assim eu consegui ser zerado. Olha como sou bom, né? Melhor 0 a 0. Tinha um cara meio afeminado. Melhor 0 a 0 do que gol contra. Sim. E aí a gente dançando, bebendo. E daqui a pouco o Vral chega lá na menina dançando, todo serelepe já. Todo cheio de malícia, bebendo um copo assim, eu vendo de longe aquela cena. Falei, caralho, o Vral vai pegar aquela moreninha. A menina era linda demais, mano. Ele chegou na menina assim, dançando, pá, pá, e aí, vamos dançar? Ela, não, valeu, tô de boa, danço sozinho, obrigado. Mas ele desistiu nessa? Pá, morreu, né, cara? Ele morreu, né, cara? Aí ele falou assim, opa, beleza. Ele baixou a cabeça. Nunca tomou, né? O cara nunca tomou de direita, né? É o primeiro fora, o cara fica em choque, né? Ele não espera aquela fala. Aí ele baixou a cabeça com aquela nuvem negra, tá ligado? Ou então ele falou, pô, essa mina é louca, dança sozinha. Quem que vem pra parada pra dançar sozinha? É, ele pensou isso, que, nossa, então não vou contrariar, né, cara? Tá bom, então eu vou deixar ela no canto. Cara, porra, que mundo é esse que as pessoas dançam sozinhas? Dele. Eu não consigo me encaixar aqui. Eu danço com o pau na mão. Nesse dia, Raul conheceu a derrota, cara. Aí ele saiu, cara. Conheceu a Lola, cara na Lola. Aí ele falou, filho da puta, você sabe como é ser normal agora, seu merda. Esse dia ruim pra você é o meu ano inteiro, seu merda. Seu dia ruim é minha vida, né, cara? Seu domingo chuvoso é meu de segunda a domingo, cara. Muito bem. Mas fale aí, Douglas. Estava eu já na oitava série. Ainda via Andressa por ali. Não, porque daí eu fui pra de manhã e a Andressa ficou à tarde. Graças a Deus. Ainda bem, né? A distância e o tempo curam tudo. E bom sertanejo, né, ouvindo. Tô com... Leandro e Leonardo. Sim. Por favor, Arnaldo, por favor. As luzes da cidade acesa, clareando a foto sobre a mesa. E eu comigo aqui trancado nesse apartamento. Olhando o brilho dos faróis, eu me pego a pensar em nós, voando na velocidade do meu pensamento. E saio a te procurar, nas esquinas, em qualquer lugar. E às vezes chego a te encontrar num gole de cerveja. E quando vem a lucidez, estou sozinho outra vez. E então eu volto a conversar com minha tristeza. Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Não ligue se eu não te... Muda-se o período, muda-se o ano, muda-se a sala. Ano novo, metabolismo. Ano novo, vida nova. Entra uma garota na minha sala. Michele. Uma japonesinha linda, cara. Parece que vocês já ouviram essa história. De novo? De novo? Parece que vocês já ouviram essa história. Esse fetiche aí, tem uma história aqui pra contar. Esse fetiche aí tá... Tá, mas acima de tudo ela era muito inteligente, entendeu? Não, orientais. Sim. E aí você ficou intimidado, né? Não, porque... Deu um peso a mais. Dá um peso a mais pra mim, pessoal. Eu, mas que... você não ficava com medo de abrir a boca e falar besteira? Não, não. É normal. Eu nunca tive esse problema, não. Eu nunca tive esse medo, né, na verdade. Não, não é problema. É um menino estudado, culto, letrado. Eu vou lá e falo, cara. É isso aí. E era uma família tradicional japonesa, então ela era uma pessoa muito séria, pai. E eu via que ela sempre ia embora carregando o caderno dela. É, porque ela não deixou frente. O caderno dela na exato, porta, né? Daí eu pensei, porra... Ia ser legal, né, também, né? Já pensou? Pensei. Tenho o chaveco perfeito. Eu pimpão. Molecoso. Cantado de papelaria, você mandou? Eu cheguei, o meu plano, isso aí. Aí ia chegar e falar... E ela ia embora, ela morava na rua de trás da casa que eu morava. Eu cheguei e falar, olá, Michele, posso levar o seu caderno? Oh. E uma piscada. Quem ia recusar isso? Era um caderno de 20 matérias, cara. Aí chega ela e fala, não, eu tenho dois braços, obrigado. Ela tem um... Era um caderno de 20 matérias, cara. É pesado. E eu ali, porra, todo... Disposto. Assim, não tava oferecendo sexo e pizza, não, cara. Jovem, cheio de energia, era né? Só carregar um caderno. Né? Tinha dinheiro pra pizza, né, cara? Era só carregar um caderno. Na minha cabeça, não tinha como dar errado. E eu ia começar a conversar com a menina. Sim, porque... Tá óbvio. Porque eu sou do cara que conversa antes, Wesley Zop. Sim, concordo. E daí eu cheguei, Michele, posso levar seu caderno? E ela falou não. E foi embora na frente. Foi embora na frente porque você parou na hora do não. Sim, eu fui atrás, perguntei por que não. Ah, ainda insiste. É, né? Exato. Só levar seu caderno. Brasileiro, né? Porque você é escroto. Oxi, de graça? É, talvez eu fosse um pouco escroto mesmo. Mas por quê? Porque era um cara você que... Você tinha fama de galinhão? Não. Ele batia na soco do escroto. Escroto. Não foi porque você é um galinhão, porque você é um escroto. Sentir ele agressivo, então? Bruto. Não, talvez era porque eu era um cara tonto, que ria muito, fazia piada com tudo, entendeu? Um cara que não é bem visto na sociedade. Na minha concepção, você é zoeiro, pô. Não é? Alguns acham escroto. Alguns acham escroto, cara. E daí, passou ali um mês, ignorado. Outras tentativas, completamente ignorado. Depois de um mês, quando apareceu uma nota 10 em literatura e era minha, cara. Oh, aí sim. Quem é o escroto? Ah, o escroto. Você pegou e jogou a nota cara. Aqui, ó, vagabundo, o escroto aqui, ó, 10, porra. Agora me chama mesmo de escroto. Ela vira pra amiga, eu falei que ele era escroto. Passou no saco, foi chupa, porra. Daí apareceu aquele 10 em literatura, assim, né? Aquilo ali foi um desbanque, né, cara? Como um... Um cara... Um demente um escroto, um pequetrefe. Né, na certa ele bateu no nerd da sala pra pegar a prova. Tirar 10 em literatura e a asiática, que sempre tirou 10, agora tira 9,5. 9,8. É, que já é um motivo de desgraça e desonra pra família dela, né? Exato. Aí ele chegou nela e mandou, parece que o jogo virou, não é mesmo? Como que é o suicídio lá? Araquiri. Araquiri, né? Pegou a faca, enfiou nas tripas e se matou, né? Tipo, pensa que ela se umedeceu por mim? Não, ela começou a me odiar ainda mais. Ah, eu achei que ela gostado de você. Aí virou rival. Isso, aí era rivalidade, porque a missão dela era competir com minhas notas. Só que, pá, pra mim tanto fazia. É, daí... Ah, você não tava competindo. Não, eu não ela tava competindo. Ela tava, ele não. Exato, eu deixo a vida levar, cara. Vida leva eu, né? E daí o que acontece? Depois o ego dela se machuca um pouco mais quando duas pessoas são convocadas pra Olimpíada de Física. Ela e eu. Olha só. Daí os dois vão pra Olimpíada de Física, só que daí o que acontece? O professor fez um grupo de estudos de Física. Que era eu e ela só, porra. E daí? Puta grupão, hein? Aí ela precisou conversar comigo, né, cara? Aí não tinha como. Mas ela conversava com gosto ou ainda com desgosto? Ou no começo com desgosto, mas... Depois ela viu que não era cagada, que você tinha tirado as notas. É, então... Talvez fosse, né? Talvez a minha vida seja uma enorme cagada. Pode ser, mas... Daí foi isso, cara. Foi isso. Daí, parabéns. Daí... Quando eu tive a possibilidade de pegar ela, acabou o ano e já era, não peguei. Porque uma vez que acabou o ano... deixou passar. Na vida escolar é assim, você sabe, acabou na o ano. Na vida escolar, mas você não sabe, né? Ela mora que vocês não iam estudar junto e tal. Não, mas ela foi pra um outro colégio, mudou de cidade. Na escola da vida não seja o Douglas, né? Que espera o ano acabar pra tomar atitude. Não, eu tentei ali, ó. Ele foi tentando. Eu só fui conquistar o coração, já o ano já tinha acabado. E aí você chega, vira o ano, então vamos sair. Ah, então... Acabou o encanto, era só aquele ano. Era aquele ano. Mas daí a gente mudou de escola. Deu prazo de validade. Mudou de escola. Do ano letivo. Ela foi pra uma das escolas mais badaladas da época e eu fui pra escola do povo, que era o Beverly Polivalente. Hills, né? Ela foi pra Beverly Hills. E eu fui estudar na Alameda dos Anjos. Onde virou Power Rangers. E aí você conheceu os Zordos e sua vida mudou, né? Sim. O Zord ou não? O Zop. O Zop. Aê, pode crer, ele que te convidou. Um enorme cabeção, é o Zop. Grande careca dentro de um tubo. Na época tava em coma. Deus. Tava entubado. Foi isso, cara. Então não peguei a Michelle também. É isso, amor. Uma boa história. Mas fica a dica aí pro ouvinte. Estude. Se não vai pelo riso, pelo intelectual. Mas eu gostaria de dizer que o Ganso contando essas histórias, eu fiquei até com um pouco de medo. Por quê? Não, porque num passado aí eu peguei uma oriental, né? Tinha tentado pegar ela também. Não, porque não, eu não sou talarico. Opa! Aí tem uma história estranha. Oh. Aí tem talaricagem nessa não, história. Talaricagem aí. Cada parente tem só pra dar uma talaricagem dela, né? Nessa história aí. Não. Não tem. Não tem porque vocês negam, seus filhos da puta. Não, mas não tem. Não tem. Tem o quê? E tem parceria e combinação entre amigos. Tem uma trust entre amigos aí. Não. Speak in English, motherfucker. A trust, até acredito. Existe a confiança dos amigos, claro. A combinança. O combinário. Tudo bem. Gosto de combinário. Várias palavras novas. É um ato visto de fora um pouco talarico ou não? Ou tô errado? É, o cara que já vê com a noiva tá querendo botar o dedo na consciência. Aí ele é a cara dele, é um desgraçado. Não sei. Ô, Gabriel, conte essa história, então. Não tem segredo nenhum. Não tem segredo. Não é segredo. No médio, tinha o quê? Uma japonesa. E sabemos da queda, cara, do Douglas por japonês. Eu sou uma das poucas pessoas que juro pra você. Não tinha japonês na minha sala, cara. Eu sempre achei bonitinho. Você era não de Itapevi. É, não tinha. Não tinha japonês, mas tinha três ratos, né? Tinha que exportar. Se eu conhecia japonês quando ia pra São Paulo, é verdade. Tinha um tatu que estudava na sala. Ah, não, mito. Teve uma japonesa, mas era meio estranha. E uma chinesa. Parecia um Egonda. Mas a única coisa que no nosso ensino médio tinha uma japonesa. O Ganso tentou pegar ela, não conseguiu. Ele falou, não, mas tem uma coisa. A história é simples assim. Aí ele bateu assim no peito e falou, deixa com o pai que eu termino o serviço. Foi uma coisa assim, era um grupo de cinco amigos e um grupo de cinco amigas. Sim. Cinco amigas. Se organizar direitinho, todo mundo transa, né? Isso, todo mundo cutuca. E a gente combinou e dá ali. Um grupal louco, né? Dá um surubão. Você vai nessa. Ah, obviamente. Eu fiquei, um pra um. Fiquei com quem? Com a japonesa. Não, mas talvez não por escolha da galera. Mas você pediu? Você pediu ou o pessoal não sabia? Não me lembro. Não, vamos dividir na sorte, mas eu fico com a japonesa. Seguindo. Vou tirar o palitinho e bota japonesa. Sei que é a história. Do a Douglas. História mostra que você ia chegar na japonesa. Não. Cara, não sei. Não posso falar de sim. Não. Continue. Acontece que... Tá, a japonesa ficou pra mim. Coincidência. Tô fazendo entre aspas aqui com a mão. Por sorteio, eu fico com a japonesa. Vamos sortear. Eu já sorteei aqui. Aí ele vai sortear abrindo. Não, japonesa. Japonesa, olha, gente, japonesa, ó. Que coincidência. É o destino, é a obra de Deus. Pegar o palitinho menor e fica com a japonesa. fui eu. Mas ele que tava segurando. E o Gabriel ficou com... Uma outra pessoa. E... Eu ali na japonesa, e como vocês conhecem meu histórico... Você não ia levar a japonesa. Não tinha condição de pegar essa japonesa, cara. Não tinha. Não tinha. Qual é o empecilho dessa vez? Ele tem um bloqueio. Ah, tem um bloqueio? Sei lá, cara. Não sei. Ele tem uma maldição. É um karma. Ele trava. É um karma. Ele não pega a japonesa. Não adianta. Se tiver uma chuva de japonesa de perna aberta, lubrificada, ele não come nenhuma. Não acerta. Desvia todas, né? Nossa, bate na minha cara, eu fico em coma por 6 meses. Até acabar a chuva, né? Então, ali tentando, chegou uma hora que eu percebi que pra mim não ia rolar. Eu percebi uma chance maior na mira, na garota que Gabriel estava. Não, no alvo que seria meu, no mas que nem tentei. Ele. É, que Gabriel nem tentou, porque senão tinha conseguido, porque o Gabriel... Você pediu humildemente, né? Falou, deu pra pezinho, vamos trocar aí. É, foi isso. Bateu figurinha. Ô, essa aqui eu não quero não. Você quer? Eu cheguei. Pra essa aqui eu tenho bloqueio. Eu escolhi, mas tenho bloqueio. Não consegui. Cara, eu sorteei, mas tenho bloqueio. Essa daqui tem uma carta armadilha. Foi que jogar o baralho ali. It's a trap! Oh, no! Mas foi jogar o D20, saiu um D2, aí ele desistiu, né? Mas chegamos ali, na moral, foi Gabriel, quer trocar? Não foi isso? Ele falou, tá tudo bem. Boa ação, né? Nem tentou nada. Nem tentou nada. Ele falou, você já olhou pra mim? Eu sou o Gabriel. O que se apontar aqui, eu vou levar. Você quer me deixar com os dois papéis? É isso? É o Joey de americano. Se você me der um negão, eu como ele. É o Joey de americano. Na época, ele era cabeludo ainda, andava de coturno, aquelas pulseiras com espinho. Ele era metaleiro ou o que que era? É isso. Mas porque eu metia com metal. Metalúrgico, ele era metalúrgico. Ah, era metalúrgico. Né? ABC, assim. Tinha o zóio queimado de sol. Daí foi na moralzinha. Daí a gente trocou o papelzinho. Eu fui lá e peguei a pessoa, namorei. Ele foi lá, pegou a japa e namorou. Conquista, sabe o que é a conquista, hein? Amizade, cara. Não. Eu concordo. Na amizade eu concordei. Deu certo, né? Não, amizade eu concordei. Eu falei, visto de fora, poderia ter sido considerado talaricagem. Não. Visto de fora, imbecis. Não. Primeiro, nenhuma das duas namorava e nenhum dos dois namorou nenhuma das duas antes. Não conhecíamos nenhum namorado delas anterior. Muito bem. Nem éramos amigos de nenhum deles. Muito bem, tá certo. Sim. Cadê a talaricagem? Quem tá vendo de fora? Puta, o Douglas sempre em cima daquela japonesa veio o alemão e levou. Não. Alemão que é amigo dele. Não, ainda não. Sabia que ele tava chavecando ela. Fui eu que propus a troca ainda. Mas quem tá de fora cara. Não tá acompanhando vocês no tá ombro. Quem tá de fora não tá jogando, né? Exatamente. Sou eu. Exatamente. Tô com o Lavião alemão cheio de paixão. Né? Igual vocês. Descatar. Igual vocês que estão de fora da história da recepcionista. Não, realmente. Porque a gente que tá de fora. Olha ali o Wesley Zop tentando pegar a mina comprometida. Mas quem tá de dentro. Ó, o Wesley Zop. Quem tá de dentro? Não, quem tá de dentro não. Sabe! Olha que talarico, filha da puta. Eu sou meio devagar. O namorado da recepcionista. Olha aquele careca tentando se pegar você de novo. Ah, não era careca. Ainda não era careca. A mina recepcionista. O Wesley tentando me chavecar de novo. Sendo que eu tenho namorado. E eu falo pra ele sempre. É, realmente. Acho que só no seu caso era talarico. A gente foi lá, trocou os papelzinhos e... Ficou na boa, não teve. Não tem nada. Não chega aos pés da sua vida. Ah, não. Eu concordo que vocês estão certos. Não. Concorda, sabe? A gente não precisa do seu aprovatório. Eu concordo. Ou não, eu concordo e a sociedade concorda, uma vez que entende a história. Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Não ligue se eu não te ligar. Faz parte dessa solidão. Faz parte dessa solidão. Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Na hora em que você voltar, perdoe o meu coração. Chorume! Thank you. fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você, eu nunca imaginei sentir tanta saudade. Meu coração não sabe como te esquecer. Eu andei errado, eu pisei na bola, troquei quem mais amava por uma ilusão. Mas a gente aprende, a vida é uma não, história. Certa vez, chovia na minha horta, cara. E quando chove na sua horta, você faz o quê? É hora de plantar. É hora da plantação. Então... Jogou a sementinha, tá esperando germinar, né? Tem que plantar, ainda mais mandioca. E você precisa de chuva. Plantar mandioca. Começou, é. Sim, não é uma boa metáfora, mas vai. Mas não, mas você planta a sua mandioca. Ah, né? Sim, achei que estavam plantando a mandioca na sua não, hora. Não, não. Você planta mandiocas por aí. Sim. E daí, em qualquer oportunidade que você vê, você fala, pô, tá chovendo na minha horta, eu tô com sorte. Eu já vou levar, eu sou o Gabriel. Tô sendo o Gabriel Asmar, cara. Sim, sim. Qualquer uma que eu chegar aqui vai dar certo. É. Muito bem. E tava numa época boa, uma época sem crise tal, mas eu falo na minha vida. Daí eu tô de carro, trabalhando, vejo uma menina no ponto de ônibus, uma menina, falei, pô, gostosa. O que que eu vou fazer? Vou pedir licença pro namorado e vou tentar... Poderia pedir licença. Mas eu prefiro que ele escute. Tirar a carta pra dirigir ônibus, pegar o ônibus, passar no processo seletivo da empresa. Aí é possível. Isso é o que eu chamo de determinação. O cara olhou, fixou o alvo dele, botou em meta ali. 15 meses no máximo. Tô lá. 15 meses eu tô lá. Aula de coach, aula de eu nunca achei que eu viveria tanto na vida. É o tempo cara. De aprender a dirigir, tirar carteira, passar no concurso, ser chamado e pegar ela no ponto. Pegar aquela linha pra pegar ela. Isso é determinação, entre 15 cara. E 30 vezes essa vida será minha. Isso é o foco, cara. Isso que eu chamo de foco. O resto é mas mentira. Mas o detalhe é o seguinte, né? Você percebe que já faz um tempo que a gente tá aqui num bolão. Quando que o Zop vai morrer? Porque tem pouco tempo de vida aí. Caralho, mas é verdade. Mesmo. Talvez o pessoal ache que é porque ele é velho. Mas não. É porque outros, talarico né? Morre cedo. Pelo sabia. Jeito, não tão cedo, né? Sabia. Então, não, eu desprovido de dinheiro pro concurso de motorista, preferi. Encostei o carro e fui lá, mas fui. Na certeza. Falei, pô, eu já vou levar, né? Fui andando até o ponto. Cheguei, só cumprimentei ela. Falei, oi, posso sentar aqui do seu lado pra gente conversar e tal? E ela, você se acha o bonzão, né? Você acha que você vai conquistar todo mundo? Eu falei, não, é que eu não falei. Talarico, filha da puta! Você acha o Gabrielzão Asmar, né? Você se acha o Asmarzão, né? Não, mas tem assim. Aí você falou, sabe que é meu amigo que me ensinou a ser assim? Asmar, porra, mano. Não, daí, não, e começou a descer a lenha de xingar puta, eu, sim. De. O que você acha que você é? Você acha que você é uma bolacha do pacote? Não sei o que. Falei, quem você é, fila do pão? Não, eu falei, não, eu só queria conversar e... eu vi você estacionando ali. Você acha o quê? Que vai mostrar o carro pra mim ou eu já vou dar pra você? Eu falei, não. E amanhã, cara, tá de boa? Ah, beleza, hoje não é amanhã. Eu falei, mas daria? Não, vamos negociar. Mas isso é, jogou um verde ou... Eu tenho uma moto também. É. Aquela ali é da empresa, mas a moto é minha. Carro não é bom, mas e a moto? Gosta de adrenalina? Mais radical, daí, esporte. Daí ela falou, ó, dá o fora, cara. Não quero nada com você, não. Eu falei, tá bom, tô indo. Desculpa aí, alguma coisa. Fui embora chateado, cara. Eu falei, será que é o fim da chuva da minha horta? É, porque às vezes a maldição encerra a chuva. Sim, às vezes. É. Daí é taca ali uma tirazica. Tirazica. Sim, sim. Mas eu era os tirazica, uma época né? De estiagem, né? É uma época de estiagem. Então é fora. Daí... Volta agora. Foi um igual agora. Agora. Nunca... teve tanta estiagem em minha vida igual está agora. Queria falar isso. Momentos. Queria dividir com vocês isso. Muito bem. Felipe, você lembrou de uma história? Sim, eu lembrei. Vocês falando dessa dupla bonita e dinâmica aí de vocês aí, do carinha simpático, o amigo bonitão. Eu lembrei do... Eu vivi da época de Rondônia, cara, é muito bom. Tinha um cara lá que dava inveja, dava raiva do cara. Eu sou homem e falo, aquele cara era bonito. Eu não tenho dificuldade de falar isso, todo mundo não, achava. Você não é tão homem assim, mas tudo bem. Felipe Boga. Tá bom, vamos lá. E aí ele era um cara pampa, ele tinha cabelo bom, tinha cabelo melhor do que mulher, pra você ter uma ideia. O cabelo dele era liso, parecia de mulher, era preto, estilo surfistinha. Mas o cara era mó gente boa, é humildão, não era igual o Gabriel Asbar que humilhava os outros. Tu tinha de porra. Não tinha luz, não, era natural. E a gente saía, trocava ideia, o cara era mó humildão. Tipo, ele não se via da maneira como todo mundo via ele, né? E aí, certo dia, tava tendo uma festa lá no centro, lá da escadaria da universidade. E aí, a gente tava organizando um evento. E ele foi lá e falou meia dúzia de palavras no microfone, tava rolando música. E aí, eu tava perto, tinha duas meninas, né? Ai, meu Deus, olha ele, que bonitinho, isso aqui. Ai. Aí, eu olhei assim... Você falando isso, não? Não, eu tô imitando as vozes da menina. Eu sou bom... Você é um bom imitador. Eu sou bom imitador, vocês podem ver, né? Ela tinha um pouco de retardo mental, dá pra perceber. Mas era bonito, né? Não tô aqui pra questionar caráter, nem nada, né? Enfim. E aí eu olhei assim, puta, eu acho que dá pra aproveitar essa situação, acho que eu vou usar o Guilherme, o nome dele, né? Eu vou usar o Guilherme pra tirar uma vantagem disso aí. Você concorda? Você falou, realmente, o Guilherme é bonitinho, vou pegar ele. Não. Pegou primeiro que as meninas. Não é porque figurinha repetida não completa álbum. Queria coisa nova. Pegou uma vez, já passou, já era. E aí eu falei assim, olha, ele é meu amigo. Ele tava, sério, apresenta, tô com a minha amiga aqui. Claro, por que não, né? Aí eu cheguei pra ele, falei, Guilherme, então, chega aí, tem um esquema aí. Ah, o que é? Tudo bem com as duas meninas ali? Aham, sim. Então, uma tá afim de você, ele, qual? A do canto ali. Ah, bonita pra caramba. Ele olhou pra ela, Guilherme, alto nível, né? Aí o Guilherme olhou pra ela. Não sei como porra, é isso. Porsche eu não dirijo Porsche. É. Sabe aqueles caras assim, tipo, puta, muito... Nossa, tem uma BMW aqui. Seu. Desculpa. Não, Lamborghini não é pra mim, cara. Bonito é pra caramba. Prefiro Fusca. Bonito é pra caramba. De rosto, todos os dentes na boca, corpinho em cima. Falei, pelo amor de Deus, Gabriel. Ô, Guilherme, olha pra menina, caramba. Olha pra aquela menina, pô. Ah, tá bom. Pô, vamos ver lá, mano. Quebra essa aí. Tá bom, ela tá vindo de você. Aproveita e sai com a amiga dela. Tá bom, então a gente vai. E aí a gente saiu, cara. Aí depois eu lembro que entrou uma garota lá, na época eu tava fazendo medicina, e ela entrou morena, linda, cara. Cabelo preto, assim, corpão. Falei, meu Deus, como é linda. Nossa, caramba, a universidade inteira ficou de olho nela, né? Tipo, puta, a menina virou atenção, cara. Porque ela tinha vindo de Minas Gerais, ela era de foto. Tinha vindo de Minas Gerais, tava lá em Rondônia, linda pra caramba, e muito simpática, inteligente, bem legal. A gente começou a conversar, daqui a pouco passa uma semana, eu pensei, puta, vou dar com a ideia. Ah, mas é muito bonita, eu já pensei, eu já me derrotei, já que eu falei, eu já botei como derrota e falei, não vai você dar. Perdeu pra você mesmo. Sim, aí eu pensei, puta, era aí demais pra mim, eu sou um cara normal, faço ciências sociais, curso de humanas, puta, fodido, eu vou dar aula, a menina faz medicina, cara. O que eu ganho um ano, ela vai ganhar numa tarde, não dá, cara. É. Aí eu pensei, perdi. Vou me contentar com a amizade, não vou nem investir pra não tomar uma friendzone. E aí passou a semana, descobri, puta, ele tem namorado, não tem, tá solteira. Aí reacendeu a chama da esperança, né? É. E aí a gente conversou tudo, eu pensei, é verdade, ideia, é bonito demais, mas vou contentar com a amizade, porque eu não quero sofrer, eu vou investir no que eu tenho chance. Aí passou a semana, tô numa festinha, eu vejo, tô saindo com o cara. Tô namorando, não, tô saindo com carinha, ele tá se conhecendo. Ah, que bom, legal, parabéns, tomara que dê certo pra você. Eu já... Tipo, amigão dela. Você tava já. Fora ali. Já, né? O cara tá fora do baralho. Você era um amigo gay dela. Quase isso, né? Se desse mole, né? Eu tava lá. E aí, cara, eu dá uma festinha, ele deve estar vindo daqui a pouco, dá 15 minutos, quem que chega lá? Guilherme. O Guilherme vem em direção a ela, legal, e conhece ela, e vai dar um beijo nela. Eu falei, puta que pariu. Esse cara. Era ele. Eu falei, até sacanagem. Esse cara é certo pra caralho, ele falou que não gostava de namorar, tava de bolsoteiro, e quando namora, ele pega a melhor menina da universidade. Ele falou, é um filho da puta. Eu falei, esse cara não pode viver muito. Esse cara não pode ver muito. Deus não pode ser bom com um cara desse, cara. E aí, o que aconteceu? Passou o tempo, eles se afastaram, depois terminou, ficou com aquela coisa namorada, vai e volta. E aí, separaram, e aí, depois, o que aconteceu? Ele pediu transferência e foi pro interior de São Paulo. Veio estudar aqui pra... Acho que ele veio pra Franca, se não me engano. Ou São Carlos. E ela ficou lá, em Rondônia. E eu fiquei lá também. E ele foi embora. Aí eu pensei, pô, tá solteira, tá triste. Eu acho que agora vai. Ela é legal, tá vamos tomando ver. Antidepressivo. Tá aí. Tomando antidepressivo. Não, tá medicada. Né? Tá medicada. Cara, é um bom momento. Acho que estamos descobrindo um discípulo de Wesley Zoffen. Não era porque ele já tinha separado. Não é. Separou, ele tinha separado, ele tinha terminado, ele tava no interior. E outro, o cara passava o rodo na universidade inteira, porra. Mas... O cara não ia fazer falta, ele nem sentiu falta dela. É questão de fazer falta, isso história. Não, e outro, ele tinha terminado, não tinha nada de errado. Ela tava solteira, eu também. Ela tava solteira também, não tinha nada de errado até aí. E quando eles começaram a namorar, eu dei até uma afastada, né? E, pô, não queria criar uma situação ruim. Quando eles começaram a namorar, eu dei uma afastada pra não dar uma situação ruim, né? Porque ela ia ficar... Ela ia ficar abalada ali, indecisa. Sim. Entre o cara que pegava geral... Passou o rodo e rodou a inteira e veio pra São Paulo porque não tinha mais quem pegar lá. Oh. entre o Boga. O Boga. Caralho mesmo, viu? Tem que fazer da vida mesmo, né? Puta que pariu, entre mano. O cara que a conquista dele do céu, era o dia. É uma derrota, né? Não, não. Porque ele considera a conquista. Não, o mas dia vai que ver. Foi menos derrotado. O dia que eu só perdi de 7-0, né? E aí eu tava indo embora, ela... Eu tava me desfazendo de algumas coisas, ela me passou, pediu pra passar no apartamento dela, tudo. Ela morava com uma amiga, dividia com uma amiga, a amiga tinha saído. E aí eu levei a bicicleta pra ela, a gente conversando, bebeu um pouquinho, começou a falar de filme, de livro, não sei o quê. E aí ela morena, cabelo preto, parecia índia, né? Eu falei que os traços dela lembravam a índia, eu falei do livro da Sema. Nossa, que belo chaveco, hein? Lembra aquela indiona da praça? Lá, é? Aquela indiona da praça com as tetas caindo. Que toca flauta, que toca não, flauta. Não, toca não. Flauta, mas a flauta de, não, do, dos caras que para da escola. Deixa pra lá, toca pô. Toca teta. Deixa pra lá, cara. Para de avacalhar, seus filhos da puta. Deixa pra lá, mano. Tá com ica com a teta. Deixa eu falar, pô. Ai, caralho. Tudo bem. E aí a gente foi nessa, papo vai, papo vem, comecei a falar do livro, fiz algumas comparações, ela achou legal, eu pensei, ah, puta, vou investir. E aí eu fui, acabou rolando um beijo. E a gente acabou se beijando, foi legal pra caramba, eu pensei, puta, ah, beleza, foi isso, né, vou embora. Aí tava quase preparando pra ir embora, ela perguntou, você vai fazer alguma coisa amanhã? Eu falei, não, você quer dormir aqui? Aí eu falei assim, epa, tá porra. E aí eu pensei, caralho, Deus olhou pra mim, porra, até que fim, mano. A pergunta é a vitória. Quem quer fazer aqui a pergunta? Eu gostaria de fazer a pergunta. Então, por favor. Claro que você pediu a liberação não, do ex, não é essa seu. Pergunta não, caralho. Tá larico, filha da puta. Não, é a pergunta, Zezão. Comeu ou não? Claro, porra, eu pedi pra dormir lá, mano. Eu vou dormir na sala, mano? Eu vou dormir na sala pra fazer nunca companhia? Você sabe, cara. Não, caralho. Não, ela pediu já na intenção, já. Falei, meu Deus. Aí... Não, mas aí então. E aí foi maravilhoso. Aí não, a gente ficou lá a noite toda, cara. Ela você tem que ter conferido com o cara. Não, cara que não, vou ligar pro cara. O cara passou no rodo no interior. O cara passou o rodo no interior aqui de São Paulo. Não, tá, o cara sei tava qual... nem aí, pra ele era mais uma analista, cara. Ele tinha pegado até as minas da família dele. Não tinha sim, ele, não, se bobear até tia, até uma tia bonita dele deve ter pegado. Tem cara esse lado, tem esse lado. Desculpa, minha O cara pergunta. Era o rolo compressor, porra. Mas e essa tia bonita, você comeu? Não cheguei com essa. Não tive oportunidade. Desculpa a minha pergunta. Mas aí foi isso, cara. Aí rolou e foi uma vitória bacana. Não, aí foi vitória. Então, aí, pra encerrar minha parte, tenho que contar aí agora, acho que... Como estou aí com a Ju, né? O que que eu fiz? Porque várias pessoas me param na rua. Por que que você é tão feliz? Exato, assim. Exato. Mas por que eu falo isso? Porque a Ju é uma mulher extremamente bonita e eu, vamos dizer assim... tenho saúde. É questionável. Não tenho tanta saúde assim. Eu não tô morto. É. Tá, tudo bem. E aí, tá respirando, tá saudável. Assim, né? Como uma mulher tão bonita deu bola pra você? Eu sempre costumo responder, por causa do meu pênis de 30 centímetros. Mas é mentira, ele só tem 28 centímetros. Ah, então boa. Você mente. Ele arredonda pra cima, né? Por que você não arredonda mesmo? Ele joga pra cima, beleza. Mas estava na faculdade, estava solteiro. E daí, eu também, na faculdade, eu era a mesma pessoa que eu sempre fui desde a quinta série, vai. Sempre o meu humor de zoar todo mundo. Mesma roupa. Mesma praça, mesmo banco. É, tudo igual. Então, pô, eu zoava todo mundo, eu era da zoeira. E daí, eu era democrático na zoeira. E todo mundo achava que eu, pelo ser da zoeira, eu era o quê? O cara, um escroto. Como o meu currículo já demonstrava aí. Parece que tinha isso em marca-texto, né? É. A gente chegou num semestre da faculdade lá que tinha uma disciplina chamada estatística. Puta, eu fiz. Que horror. Cara. E a estatística era a matéria ali, que era geografia, né? Um curso de humanas que acumulava muita gente pra passar ali. Então, pô. Claro, o pessoal de humanas sabe ler, não é fazer conta, não adianta. Eu sou de humanas, sei como é. Daí era. Era aquele monte de gente fazendo a matéria de estatística. Detalhe, fazendo pela quinta vez. É, né? Assim, pela quinta vez, o mínimo. Eu tava na primeira, porque... Tinha acabado de chegar, né? Tinha acabado de chegar na faculdade. E daí o professor, ele dava a primeira prova valendo peso 2. uma lista valendo peso 1, uma lista valendo 1, e a segunda prova valendo peso 3, tá ligado? Que anulava tudo, tudo. Podia só fazer treinar a prova. Daí o que que acontece? O pessoal achando ali, pô, porque eu tinha lá, você tava no fundo, pô, ficava fazendo meus desenhos de rola ali, mostrando pros caras, os caras davam risada. Essa rola parece o Santos, né? Primeira prova dele, pô, 8, né, cara? Segunda maior nota da sala, daí as pessoas começam a olhar com cara diferente, pô. Já não é mais um mendigão. É um mendigão que sabe estatística. Exato. Não é qualquer mendigo, né? É um mendigão que sabe estatística. E nisso, tinha uma moça loira que se interessou aí pelos meus dotes estatísticos, né, cara? Que era a Ju. Ah, era a Ju. Era a Ju. Tá. E daí ela chegou e falou, pô, mas... Segunda maior nota? É, achei que você era um escroto, porque você se veste... Mais uma, né? Mais uma. Que você se veste igual ridículo, mas... e desenha rolas? Desenha rolas, tudo. Você pode me ensinar estatística? É, posso, né? Lógico. É. Primeiro a gente começa desenhando duas bolas. Não, desenha... pra aquecer, pra aquecer. A boa dica, o pau veio. Ela pode me ensinar estatística. Ah, tá. Achei que era esta dica. Tudo bem. Esta pica. Esta tá pica. Aqui, tá desenhado. Esta dica. Em inglês, em inglês, ó. Ao vivo, em inglês. E daí o que ocorreu? Daí começamos lá, o grupo de estudo na biblioteca, lá, e eu fazia minhas piadas toscas, tudo, e ela dava risada. A risada, tipo, ela tá me ensinando a ter que rir, né? E daí... Preciso desse cara, né? Que merda, né? Eu comecei a chavecar ela, daí, pô, ela não caía nos meus chavecos, tudo. E não era japonesa, né? E não era japonesa. Talvez eu fosse ruim nos chavecos agora, fazendo um... Toda uma análise. E ela não caía, cara. Eu falei, não, vamos ficar juntos, olha só. E trazia umas músicas pra ela, umas poesias. Mas ela não se rendia aos encantos, cara. Até que o que aconteceu? Eu sabia de uma música que ela gostava muito, cara. Pra Dizer Adeus do Titãs. Por que você não vem pra mim? Eu já fiquei tão mal sozinho. Eu já tentei, eu quis chamar. Não dá pra imaginar quando é cedo ou tarde demais pra dizer adeus, pra dizer jamais. É cedo ou tarde demais pra dizer adeus, pra dizer jamais. Então eu falava pra ela, por que vamos dizer adeus jamais? Vamos fazer isso dar certo, isso acontecer. Isso, parece que... Daí ela ficou com aquilo na cabeça dela. Daí o que que eu fiz? Mandei a música por e-mail, porque era uma época que a gente mandava músicas por MP3. Sim. E o YouTube estava começando no mundo. Tava engateando. Tava engateando. Sim. E daí o que que aconteceu? Daí ela já ficou com a música na cabeça e daí eu sabia... Ela fazia aula à noite, eu sabia todos os pontos que ela passaria no intervalo. E daí o que eu fiz? Não sei. Eu imprimi a letra da música e cada verso coloquei num ponto que eu sabia que ela iria passar pelo bebedouro, tudo. Oh, esse cara é gênio, hein? Bem. Caramba, e nesse momento... Você viu que ele é um stalker profissional, né? Chega a ser doentio, mas... Chega a ser doentio, mas é bonito, cara. É uma linha tênue entre um louco... Entre o louco, entre apaixonado... Se deu certo, o cara é um gênio. Entre o apaixonado e o bonito do parque, né? Tá ali, ó. Tá na linha o negócio. E daí ela viu ali que eu tinha... Dedicado esse tempo, dedicado essa loucura, talvez, a ela, ela se emocionou e falou, por que não dar uma chance a esse cara? Dá um real primeiro pra ele, né? Que sabe estatística e sabe, e sabe me conquistar da maneira que eu gosto. Então, foi aí. E ficamos juntos, estamos aí até hoje. Temos uma filha. Uma filha, uma família agora. Parabéns. É a eleita dos meus afetos. Isso é bonito, cara. Fiquei emocionado. Foi a maior conquista. Aí, moleque. bonito. E qual é a dica que eu deixo? Estude, cara. Hoje pode não significar nada pra você, ouvinte. É verdade. Mas verdade. Amanhã pode fazer diferença. Demais, pra dizer adeus, pra dizer jamais. É cedo. energia. Quando peguei de leve a tua mão, a noite inteira passa num segundo. O tempo voa mais do que a canção. Quase no fim da festa. Também tem, ó, pra falar apenas uma coisa pra vocês. Mas antes! Espere que chega a hora, o momento que todo ouvinte espera, chega a hora da pergunta polêmica! Não! A maior conquista da vida de Felipe é essa! Felipe Boga! Felipe Boga! Aprecie esse momento! Aprecie esse momento, Felipe! E olhe no fundo dos nossos olhos e diga qual é a pergunta polêmica. A pergunta polêmica é a seguinte, vou deixar aberta para os três. Digamos que a crise bata em todo mundo. Vocês percam o trabalho. Podcast não dá certo. O que acontece? Vocês são obrigados a trabalhar na boca de fumo para tirar um dinheiro. Só que a crise também abate no mundo das drogas. Vocês ficam 4 meses sem receber. Vocês são demitidos. Vocês deixariam de lado, não cobrariam essa dívida, ou vocês iriam atrás do seu direito e botariam a boca no pau? A boca de fumo, no caso, né? Sim, sim. E aí o Exesob, põe a boca no pau. Eu acho que põe a boca no pau ou não? Direitos. Eu acho que o correto do trabalhador é correr atrás dos seus direitos. Tá certo. É independente justo. Da violência do patrão, cara. Independente disso. Mas eu sou um bosta. E eu provavelmente deixaria quieto. Eu acho que eu pegaria a rota que ele fazia do caminho da boca até a casa e colaria vários cartazes. Várias cobranças. Você está me devendo. Você deveria pagar as suas contas. Pague suas contas. Bandido bom é bandido que não deve. Olha. A boca não vai em frente se você não paga o que já foi. Esse tipo de coisa. Honre suas dívidas. Excelente, boa. Eu não cobraria pessoalmente, obviamente. Indiretamente, né? Indiretamente. Porque daí ele pensa em todo mundo que ele deve fazer, né? Melhor acertar as contas. E daí um último, assim, deixaria lá. Pessoas, estou precisando de dinheiro. Se acaso você me deve e quer pagar, me ligue. Por favor. Lembra aquela cocaína, então, aquele crack? Eu nada de boca no pau. Nada de boca no pau. E você, Douglas? Eu acho também. Correria atrás dos seus direitos? Não, eu tenho agora uma família zelar, entendeu? O problema do tráfico, que ele não ameaça só a mim, ameaça a minha família também, né, cara? A violência bate as nossas portas. E mediante a violência, não dá pra colocar de forma violenta a boca no pau. Não dá pra colocar de forma violenta. Né? Se fosse uma coisa. Pode acabar mal, né? É, se fosse uma coisa sem dor, eu colocaria a boca no pau. Mas... Porque só do direito trabalhista? Sim, por causa dos meus direitos, porque eu tenho o direito de pôr a boca no pau. Tem todo o direito. Se eu quiser. Estamos num país livre. Sim, sim. Mas, então, mediante a violência aí, a ameaça de não só perder dentes, não. Na hora de pôr a boca no pau. Não só de perder a cabeça na hora de pôr a boca no pau, mas por causa da minha família. Não colocaria. Prezando pela sua família. Tá certo, não colocaria a boca no pau, cara. Tá pensando, abrir a mão dos seus direitos. Sim, sim, sim. E você, Felipe? Eu acredito que eu contrataria a ajuda de uma pessoa, de um terceiro, pra fazer esse meio de campo aí, intermediar essa negociação. Você sabe porque... que você tá sem dinheiro pra contratar alguém, né? Eu sei, mas pra com os favores depois, sei lá. Ah, colocando a boca no pau. Sexuais, de repente. Pra ganhar uma bolada, acho que vale a pena chupar um pau. Já tá ali, né? Já tá ali mesmo, tá tudo próximo. É, por que não, né, cara? Então... Parece lixo. Então chegamos ao fim de mais um episódio desse podcast que foi simplesmente uma conquista para nós, E uma derrota pra quem, Wesley Zop? Pra quem ouve. Pra quem tá ouvindo. Como de costume. Assim como todos os outros episódios. Agradecer a presença do Felipe aqui. Então é o momento que você dá seu tchau e fala dos podcasts que você participa lá na valeu. Grande São Pablo. Sim, valeu, obrigado. Bom, despedir de vocês agora e antes de mais nada, primeiramente fora Temer, né? Só pra não perder a tradição. Segundamente, vocês me fizeram acordar 6 da manhã em pleno domingo e não são testemunho de Jeová. Vocês são dementes, mas, sim. Mas eu vim aqui, valeu muito a pena, vocês são foda. Parabéns pro trabalho de vocês, gostei muito e considero como um presente de 30 anos aí. Meu aniversário foi esse dia, então presente atrasado. Muito apesar obrigado. Apesar dele ter feito 30 anos há 10 anos atrás. Mas considera ainda aquele presente que ele não ganhou quando fez 30 anos. Tô naquela fase que eu tô falsificando RG já. Então, obrigado novamente. Valeu pelo convite, ter aberto, gostei muito. Agradecer o primeiro o Felipe Franco, o cara do Sejamos Franco, que conversei com ele abriu esse espaço, a gente gravou, eu pude conhecer o Wesley Zop e vocês, e agora... Não é agradecer, é culpar que você... É ok. É que ele errou a palavra. É aquela coisa, é um prazer doloroso, é sofrido, mas é legal ver vocês, é muito bom. Eu tô acompanhando bastante, cara, é excelente o trabalho de vocês. Agradecer algumas pessoas também, o Beethoven, Sattler, lá do Distopia Rastreada. Deus quiser, tamo força, tamo voltando esse ano. O Distopia Rastreada tá respirando através de aparelho, mas não morreu. A gente tá ressuscitando ele aos poucos, esse ano a gente vai voltar, organizar a casa certinho. Agradecer o Marcelo, do Rudecast, que eu participo também, o Guilherme, o primo do Marcelo participa, e o Marcelo é uma gente boa, um cara que é advogado durante o dia, professor, e aos domingos ele é nerd podcaster, né? E host, e ele edita e faz tudo, o cara é muito gente boa. Ao Cliff também, um amigo que me introduziu no bom sentido. Ao mundo dos podcasts. Acho que não tem mau sentido. Né? Acho que quando é consensual é sempre bom. Foi consensual. Então e às tá vezes bom. Quando não é também. Foi consensual. Acaba sendo. Sexo é sexo, como diria o Douglas, né, cara? Sexo é sexo. Desculpa, um abraço, Firmino. Valeu. Bom, né? Então, Distopia Rastreada e o Rudecast, o link está Distopia aqui não, na postagem. É isso aí. Dá uma conferida lá e deixa uns comentários no site. Ela fala que veio pelo Churume. E manda 2 e-mails, que os caras recebem 500 mil e-mails aqui do Churume, a gente se diverte, fica um pouco triste. A gente repassa um eu tô pouco. Pra minha, eu tô pedindo pra minha mãe e pra minha tia enviar um oi só pra gente ler lá, que tá foda, o povo tá muito parado. O pessoal ouve, mas não dá o feedback, pelo amor de Deus, manda um e-mail. Obrigado, vocês são foda. Wesley Zop, quais são aí os contatos principais do Churume para o nosso ouvinte? Temos o e-mail, que é o autocríticas@churume.com.br e tem o WhatsApp. Que é o DDD19994955485. Muito bem, Gabriel Asbar. Quais são as nossas principais redes sociais? Facebook, Instagram e Twitter. É verdade. Mas como o ouvinte acessa elas? Sim, no Facebook e Instagram é Lixo do Lixo e no Twitter Néctar do Lixo. Muito bem. Não esqueça que estamos no grupo do Telegram, telegram.me/ouvinteslameruxos. Curta nossas redes sociais, continue mandando seus e-mails se o seu e-mail não foi lido ainda aqui. Acalme-se, ele será. Até a próxima semana, que você tenha uns bons dias até lá. Tchau! Get to you. Night to night.